Estádio 97, oferecimento de Polo Arco, a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sejam bem-vindos, está no ar mais um Estádio 97. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E aí? Hoje é, né? Sem sol, tá bom. Tá bom. Hoje, olha aqui. Deu uma refrescada. Que clima abençoado. Mas falaram que ia chover hoje, velho. Boa tarde. Vai, vou falar real. Chove. Sombra, aquele site lá do Climatempo, velho, tá dando 95% de probabilidade de chuva hoje. Sei, sei. Inclusive dizendo que já choveria hoje à tarde. Por que você desconsiderou os 5%? Então, não, eles falaram que hoje a possibilidade era de 95% de chuva. Por que você desconsiderou os 5%? Então, não sei também. Mas em algum lugar tá chovendo. Mas o RG, o negócio é se há 95% de chover, há 5% de não chover. É, então, aqui, mas é que tá. 95% chover em outro lugar. Mas, Sombra, se a possibilidade é de 95%, então, mas se a possibilidade é de 95%, já deveria estar chovendo. Mano, deixa eu te falar um negócio. Não necessariamente se aqui. Olha, vamos fazer assim, ó. Se pegar uma caixa agora, vamos pegar uma urna, vamos colocar 100 bolinhas, tá certo? Você será vendado, das 100 bolinhas, 5 bolinhas são bolinhas vermelhas. Você vai ter que puxar uma bolinha dali de dentro. Sim. Se sair a bolinha vermelha, você morre. Não. Você puxa a bolinha? Lógico. Puxa o cacete. Em contrapartida, eu ganharia o quê? Puxa as bolinhas. Tem um aqui que puxa, não tem um. Eu puxo bola. Eu puxo todo dia. Em contrapartida, você ganharia o quê? Não tem um aqui que vai puxar. Você faria uma roleta russa? Por que não? Por quê? Por que não? Porque basta ter 1% de chance e você já tem chance de puxar. Mas não significa que eu irei morrer puxando a bolinha. Pode trazer a cor. Mas depende. Também não significa que você viverá. Mas eu puxaria. Eu puxaria. Probabilidade. Eu puxaria essa bolinha sem contrapartida de ganhar nada? Aí óbvio que não. Ah, então tem. Mas por exemplo, o cara fala: ó, se você puxar a bolinha vermelha, você vai morrer. Mas não é isso. Só que se você puxar qualquer outra de outra cor, você ganha 10 mil reais. Ué. Olha, sua vida do cara vale 10 mil. Conto, tá valendo, 10 mil. 10 perrengues de tostão. A vida desse ser quase inanimado vale 10 mil. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97. E isso sem nota. Falar em inanimados. Tá louco? Como assim? Aqui o Santos tá meio paradão, né? Ah, mas tá agitado. Paradão? Agitou? É, agitou hoje. Vendaval? Lá, é. Paradão? Por que paradão? Uma coisa meio murra. Olha, contratou mais que muitos times por aí. Olha, falou mal do Corinthians agora. Ih, ó, fez bilu-bilu no Palmeiras falou agora, hein? Não, falei mal de ninguém. Ele tá zoando o Santos, eu falei, pô, o Santos contratou mais que muitos times por aí. Ó. Mas quantidade não pode significar qualidade. É. Bom, quantidade não é com o meu time. Peraí, mas se vier os dois cachorros... Tá, o que foi? Tá as indiretas agora, pavó? Não, mas o Palmeiras tá reconstruindo o time. Não tem time. Tem que contratar mesmo. Os dois caras do Curitiba são bons jogadores. Ó, RG. São bons. Boa notícia, RG. Ó, não entra... Você fica entrando na do Sombra. O cara já quer começar... tumultuar a porra do programa antes de começar. Não entra na dele. Ah, Santos, pô, maravilhoso. Boa notícia, RG. Manda. Hashtag... Chupa. Hashtag. Chupa Damião. Chupa Damião. Você viu meu Twitter? Chupa Damião. Você viu meu Twitter, né? É. Viu meu Twitter. O Damião perdeu na justiça lá. Perdeu. E foi condenado. Que ele Damião pobrezinho. Condenado a quê? Foi condenado por má fé. Essa justiça mais rápida que eu já vi na vida. Má fé. É, mas... má fé e vai ter que pagar uma multa pro Santos de 105 mil reais. É, a justiça, a justiça trabalhista tá de parabéns. Né? Ignorou... Eu costumo criticar muito aí todos os níveis de justiça, mas os caras foram bem, né? Porra, seria... Negou a liminar pra seria a coisa mais... Mas a justiça pro futebol, ela é mais rápida que a da gente? Normalmente não. Parece que sim. Não, essa é que deve ter, é que primeiro eu vou eliminar, né? Não, mas essa não é fututebol, né? Ele foi pra justiça lá do comum, né? Sei lá, a gente vê os negócios. Justiça trabalhista. Justiça trabalhista, né? Sim. Então, e aí ele perdeu a liminar e o juiz o condenou por má fé. Má fé? Má fé, porque ele alegou pobreza. Agora, a multa, o valor da multa, Mota, eu penso que isso. Ah, pra quem tá quebrado é isso muito. Isso será, né? Mas isso será insignificante pra ele pelo valor, né? Claro que ele tem. Quantos por cento agora, pela repercussão. Pela, pelo papel de idiota, pelo carão, né? De trouxa. É vergonhoso, né? É um mico que o cara não precisava pagar. Mas você viu né? que o juiz colocou no despacho, RG? O quê? Não, é verdade, ele usou o termo. Não, mas é verdade, ele usou o termo lá que o Leandro Damião teria tentado driblar a lei. É, dar um chapéu na justiça. Dar uma pedalada na justiça. Um negócio assim. Ah, ele usou falou, termos do futebol? É, usou. E no final ele falou: pobre é minha. A minha ele escreveu pobre não, é minha vizinha. Ele falou isso? É, pobre é minha. Não, vizinha. Mas ele deve ter pensado, RG, no final da. Aí o juiz também não acatou a liminar do Aranha, né? Não, recusou o Aranha. Se o Damião é pobre, vou chamar ele pra casa do Big Brother. O Aranha foi ganhou. Ele rescindiu o contrato com o Santos. Aranha tá livre? Tá mas livre. Ô Moita. O Aranha? O Arouca não. O Arouca perdeu. É. O Arouca perdeu, vai ser analisado dia 30. Eu tô lendo aqui que parece que voltaram atrás da decisão. Ué, mas tinham rescindido então, a tarde. Mas parece que voltaram atrás, vê direito aí. Mas o... Acabei de ver aqui. Aranha, segundo lance... O Aranha recusou um acordo e tem liminar negada. Julgamento será dia 30. Ah. O Santos propôs liberar o jogador para outro clube, desde que recebesse R$1 milhão do seu próximo clube. Mas o RG... Essa condição não foi aceita pelo goleiro, que é desejado pelo time da vovó. Eu não pagaria R$1 por nenhum Aranha. Mas eu pegaria com relação ainda a esse lance do Leandro Damião, RG, bem feito mesmo, foi um idiota, tá certo? É, a atitude dele foi extremamente estúpida. É. Mas tem que ser responsabilizado também, Sombra, o advogado do cara. Porque tá na cara que não foi o Leandro Damião que escreveu aquilo ali, tá certo? O Leandro Damião talvez deva ter dado uma procuração pro advogado e o cara tem direito de responder pelo jogador, mas o Leandro Damião também, na minha opinião, foi um irresponsável de não ter lido o cara ia colocar lá no papel. Isso. Mas agora esse advogado aí também tem que ser responsabilizado, não vou dizer que ele tem que ser caçado. Não tem que ser caçado também, porque isso daí é muito uma atitude muito forte diante da cena. Mas o negócio é o seguinte, RG, que ele tem que tomar um gancho sim da OAB, ele tem. Uma suspensão, mano? Eu acho que deveria sim, Portugal. Porque querendo ou não, velho, é ridículo um cara apresentar, tá certo? Uma alegação dessa daí. Agora, o mais importante... brincar com a inteligência do juiz e da população brasileira. Agora, o mais importante de tudo isso é que, com essa atitude, você corta o mal pela raiz, né? Porque se Deus o livre guarde, se os caras cometem a sandice de aprovar e de acatar... Você imagina que não ia virar o futebol. Mas vou dizer algo pra você. É difícil, às vezes, você ver uma sentença, né? Que as pessoas comemoram. Mas isso que o Leandro Damião fez foi advogado, eu não sei. Óbvio que foi advogado, mas não interessa. O nome do Leandro Damião é o jogador. Mas o nome dele é que, lógico. Quando você passa uma procuração pra alguém, por mais que você, né, é uma coisa de confiança, mas você, antes de assinar qualquer coisa, você lê. Lê, né? E o que você não sabe... Você pergunta, né? Se informa. Você fala assim, mas isso aqui que eu tô assinando é pra quê? É. Isso aqui eu vou entrar com pedido pra não sei o quê, babá. Agora o cara fez, velho. Ele assinou o atestado. Aquilo eu não diria nem que é mesquinharia. Aquilo é uma imbecilidade. Ele alega que não sabia o que assinou. E de chamar. E agora, de chamar do Zé... agora ele vai falar aquilo isso. Aquilo é uma agressão, velho. Agora ele vai falar. Aquilo é uma agressão. Agora ele vai dizer que não sabia. Todo mundo. Agora ele vai dizer que não sabia o que. Agora, que... se ele faz isso da idodésia, ele tava morto. Ficaria em pena de bode. Ele vai dizer que não sabia o que significava isso, o que era um atestado de pobreza. Então. Chupa, né, velho? Continuando com as manchetes do Estádio 97, Parmeira. Vocês, vovó! Ai, que alegria, Moita! Por quê? Moita? O Parmeira já é campeão da Copinha? Não, vovó. Não, no sentido de que a Copinha, viu, só? Ah, fala, vó. O objetivo é revelar jogador. Ah. Então, pra mim, Parmeira, Corinthians e São Paulo já são campeão. Não. Corinthians, última vez foi campeão da Copinha, não subiu ninguém, não. É isso que é a pergunta. O que, que vale revelar... mais, é ser campeão ou revelar jogador? Os dois. Agora, revelar é a principal. Eu prefiro revelar. Pro time. Eu prefiro que meu time termine em sexto. Então. E revele um cara daqueles ou dois e fala: caraca, olha o time. Mas são duas situações. Ser campeão, não subiu ninguém. Mas é isso que a avó tá dizendo. São duas situações. São duas situações, Benjamin. Pro clube, o que interessa é a formação. Não, é formação, é subir jogador, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Pro time, pra molecada. Os profissionais claro que eles querem ganhar título, né, velho? Não tem jeito. Isso você não tira. Ainda mais o Parmeira que não tem. Esse espírito da competição. Mas você sabe, vó? Vó Olímpia. Às vezes a gente vê bons jogadores nessas equipes de base. E depois chega na fase mais profissional, aí do profissional, e aí, cara, Não vinga. O São Paulo, recentemente, eu lembro de um lateral esquerdo, bom jogador, jogava a seleção brasileira também de lateral esquerdo. Dois laterais esquerdos que o São Paulo teve nas bases, na base, um era o Diogo e o outro era o Henrique Miranda. Pô, você via eles jogando nas copinhas, etc e tal, e até mesmo por seleção, jogava bem, bom jogador. Você falava assim, pô, o garoto tem futuro. Você via futuro no futebol do garoto. Mas quando chegou lá em cima, um desses aí, eu acho que nem teve pouquíssimas. Aliás, um desses aí. Não é, o cara vai lá e às vezes o futebol não se desenvolve. Um desses eu fiquei sabendo que meteu uma perna. Aí teve. Meteu uma perna aí que o cara mete uma perna danada, diz que chega lá em cima. Verdade, ele é um grande jogador. Aí você fala. Vou pra Espanha. Grande José. Sabe, Valimpia? Às vezes acontece assim. O cara fala, pô, mas quase teve uma chance de 15 minutos, por que não dá mais chance? Mas diz que assim, às vezes sem entrar no campo, é uma mala incrível. Qual foi a grande surpresa nesse sentido ultimamente? O Neilton? Eu sempre soube que era enganador. Sempre soube. Eu falei aqui que você não O cara fez uma baita Copa, uma baita copinha. Era terceiro reserva do Santos. Sim, falavam muito bem. Arrebentou na copinha. Mas olha, tá o hino do Palmeiras lá. Palmeiras. Envolve o Palmeiras também. Fala, Tom. Domingo é aniversário da São Paulo. Provavelmente a final da Copinha pode ser São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Ou São Paulo e Botafogo, ou Corinthians e Botafogo. Mas eu até acredito que a probabilidade maior seja um clássico, né? É. Quantos vão morrer? Não precisa esperar domingo. Não. Amanhã à noite já tem amanhã São Paulo e Corinthians. Marcar em Limeira. No estádio da interditado. Olha, tem laudo. A pergunta é: por Palmeiras joga em Barueri. Marca um jogo desse em Limeira, no estádio da interditado. E mais, quando é agora na cidade de São Paulo, você vê. Ou o mando é de um time ou do outro e dão uns 2-3 mil ingressos pra torcida adversária. Em Limeira vai ter que, não é mando, né? É jogo único. Vai fazer meio a meio num estádio em Limeira. Você acha que as organizadas não vão sair daqui também pra ir pra lá? Mas são os que vão primeiro. Vai chegar lá já amanhã de manhã tomando café. Limeira não é tão longe. Vão cobrar. Ele fala, alegaram que vão cobrar, então bom. Isso aí já vai. Gente. Cobrar quanto? Você viu o valor do ingresso, Mota? Copinha é 10 reais, né? E 5 pau a meio. Desculpa, alguma coisa tá errada. O Palmeiras tá jogando em Limeira. Pra que trocar o Corinthians tá jogando em Barueri por Limeira? Não, Palmeiras e Botafogo será em Barueri. O Palmeiras jogou no pasto de Limeira a vida inteira. Deixa jogar num campo de verdade também, né? Mas por que trocar agora? Não sei, mas tem que trocar, ué. Falando em outras notícias do Palmeiras. Entendo. Falando em outras notícias do Palmeiras. Vamos lá. O Audax de Palmeiras será na Arena, certo? Porque o Audax tem um de jogo. A estreia, você tá dizendo? É, que eles entraram em acordo aí, o Audax vai ficar com 50% da renda. É, vai ser dividido. Tá certinho, o Audax, ó, o pessoal reclama, o Audax vai perder lá. Mas quem que alugou? Foi a W Torre ou foi o Palmeiras? Não, então, aí é a grande história. Ninguém sabe esclarecer. Vai começar tudo de novo. Ninguém sabe esclarecer isso. Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa de quando o Palmeiras joga. Infelizmente, o pessoal não atende a gente. É a mesma coisa. Se é 400, é pros dois e divide tudo. O importante é pagar, né? O importante é que a gente... Não, mas parece que a W Torre livrou o Palmeiras desse jogo aí e não vai pagar. Agora, vou te falar. Aí vai falar, não, você tá falando porque é o Palmeiras. Gente, essa história de ficar vendendo mando, gente, isso tem que parar. Também acho. Isso é ridículo. Ficar vendendo mando. Mexe com o nível técnico do campeonato. Vocês já repararam que a gente pode ter, então, um esquema onde todos os grandes jogam em casa o tempo todo? Sim. Vocês já repararam isso? E teve todo time do interior que quiser levar. Jogo do Palmeiras que não, será porque, assim, na arena também. Vamos supor, todo time do interior quiser levar uma grana. Eu nem lembro agora quem tá aí na primeira divisão. Fora os grandes. Mas vamos supor, São Paulo e Botafogo de Ribeirão. Porra. Vai fazer o mesmo esquema. Já não vai ninguém naquela porcaria lá. Na Santa Cruz. E olha que tem um campo grande. Você tá interditado lá. Isso quando já não tá interditado, já não vai. Vai meia boca. E o Palmeiras vai ter 3 jogos seguidos em casa por causa disso. Se você fizer no Morumbi... 3 não, 4. Se você fizer no Morumbi... Se você fizer o jogo no Morumbi, jogo do São Paulo no Morumbi, tem dado aí por volta de 20, 25 mil pessoas, sim. Tá certo? E olha lá, hein? Exato. Não dá isso de gente lá no Santa Cruz. O Botafogo vai começar a preferir fazer o quê? Começar a falar, não, olha, mas a gente joga no Morumbi. Mas vamos fazer. Você não a gente tem... joga no Morumbi, como não... os caras do Audax estão fazendo Cê agora, que... pra jogar no estádio do Palmeiras. Você acha que pode ter jogo do Campeonato Paulista na Arena Pantanal? Lógico que pode. Dois grandes, vendemos o jogo, acabou. Ué, lógico. O Campeonato Paulista na Arena Pantanal. Já é fraco o campeonato. Vai fazer, lógico. O que tinha antigamente era A dificuldade que os grandes enfrentavam era quando os negros iam ter que jogar lá em Rio Preto, às 11 da manhã no domingo. Pegava aqueles caras do América de Rio Preto, que costumava ter times melhores do que os pequenos têm hoje. Se enfrentavam o inferno. Claro, chegava no final, era o grande que acabava ganhando. Mas tinha mais graça. Você ia lá, o Corinthians perdia, o São Paulo perdia, o Palmeiras perdia. Num dia ruim, perdia. Ferroviária, lembra, Sombra? Ferroviária, lá em Araraquara. 15 de Piracicaba. Agora, do jeito que tá, mas nem a graça de você poder perder um jogo fora vai ter mais. Eu faço uma ressalva aí, porque o negócio é o seguinte. Eu acho que tem duas situações. A primeira é vendemando, eu acho que é viável sim, Sombra, porque todos os clubes brasileiros estão quebrados. Se chega lá, por exemplo, numa cidade igual Ribeirão Preto, fala, Palmeiras, você vai jogar com o Corinthians, eu quero comprar esse mando de jogo. Vem jogar aqui na minha cidade, tem 1 milhão pra cada time, tá certo? Todos os times precisam de dinheiro. Eu acho que nesse quesito, eu acho que é válido, RG. Vender o mando. Agora você inverter o mando... O que você faz com só os torcedores? Mas peraí, calma, só não, pra não, fechar. Não, mas responde, o que você faz com só os torcedores? Aí que tá, Benja. O Corinthians, ele tem uma disposição, dependendo do estádio onde vai jogar, ele consegue levar as catracas, tá certo? Ele leva as catracas. Você utiliza o seu cartão com as catracas que você tem. Quando você compra o sócio torcedor, você compra pra ver sua cidade. Na sua casa. Não. Você compra o jogo do Corinthians que o Corinthians é mandante. Mas a maioria, então, mas o Corinthians é mandante. Mas não, mas pera lá. Não tá escrito no contrato do sócio torcedor que você vai jogar no Morumbi. Não tá escrito no contrato ali que você vai jogar na Arena Corinthians. Tá escrito ali que você vai ter direito à compra do seu ingresso quando o Corinthians for mandante. Mas quando você faz... Vamos dizer que 90% de quem faz o sócio torcedor, para não falar mais, compra para ir aqui na Arena Itaquera, certo? Sim. Aí você vai e vende o mando para outro lugar. Mas é esporádico, você não tá entendendo. Mas mesmo assim não é certo. Mas é que tá. O certo é relativo nessa hipótese, justamente pelo fato de eu estar dizendo isso. O fato de você fazer... um plano aí, independente de ser do Corinthians, São Paulo, do Palmeiras, do Santos, lhe garante a compra quando o seu clube for mandante. Você tem a compra garantida. Se o jogo for em Itu, eles levam a catraca pro estádio de Itu e você passa lá com o ingresso. Se não botar no contrato, não tem jeito. Não tem como falar o clube tá me iludindo. Não tá escrito isso. Mas o Mano tem razão pela questão contratual e o Benjamin tem razão pela questão moral. Não, mas moral, com relação a isso, Sombra, só pra finalizar o raciocínio, Benjamin, eu sou a favor aí do clube vender mando, principalmente clube de interior, Sombra, eles dependem dessa renda. Porque esses clubes, eles vivem através aí de jogos contra times grandes aí, em clássicos, pra tentar, pelo menos, arrecadar uma grana nesse período de Campeonato Paulista, pra tentar passar o restante do ano, RG. É uma dose de morfina pra quem tá morrendo. Eu acho infelizmente é isso. Agora, eu sou contra... Mas o Ituano não foi campeão, fazer... mano. Calma, gente. Ituano foi campeão do campeonato. Um minutinho pra concluir, Portugal. Cala a boca, meu. Você não vê que não é isso aqui. Senão vai fugir. Campeão, porra. Não, mas senão vai fugir o raciocínio. Agora, fazer o que o Ituano fez, se eu não me engano, é o Ituano. Ele tá invertendo o mando. Não é que ele tá vendendo pra outra cidade. Ele tá invertendo o mando com o Palmeiras. Ele fala, quero jogar no teu estádio. Não, o Aldax. Perdão, não é o Ituano, é o Aldax. Esse sim, Portuga, eu sou contrário. Porque quando você, por exemplo, vende o mando pra uma outra cidade, você tá querendo ganhar dinheiro. Sim. Agora, quando você repassa o mando pro clube que você vai jogar contra... Aí é absurdo. É um absurdo. Mas o que eu quis bater no Ituano, por isso que eu te interrompi, mas não é o seguinte. O Ituano, ele tem um estádio bom, ele ganhou o campeonato... Ele ganhou o campeonato. Então teve renda lá. Ele não precisou vender e ganhou título. Mas não é isso. Você vai ter. Mas aqui, tem um clube no estádio de Ituano, você vai ter 20 mil reais de renda. E qualquer jogo que Ituano fizer contra os grandes aqui, vai ter 3 vezes mais renda, 4 vezes mais renda. É um absurdo a inversão. Há uma certa incoerência no ar. Por quê? Esse cidadão nefasto, desprovido de caráter e problemático do humano. Falou pra mim, fala, cansa de falar, encher meu saco. Que pra mim o campeonato. Vamos falar só de São Paulo, porque é o nosso. Pra mim o campeonato paulista morreu, infelizmente. Não tem a menor graça, não tem menor por apelo, aparelhos, né? Não tem a menor nada. Ele fala, não é minha opinião, porque não é que eu torço por isso. Isso é uma consequência. Ele fala que eu sou elitista. É, e pra mim futebol só tem os 4 grandes de São Paulo. Isso, você pensa isso. Na nossa época, Sombra, RG. O Corinthians ia jogar com o Guarani, o Santos ia jogar com a Ponte, o Palmeiras ia jogar com o 15 de Jaú lá. Havia a remota possibilidade de inverter o mando. Mas nem se falava isso. Não. Nem se falava. Não, só cogitava. Ok. Aí, nunca ouvi. Esse cidadão defende hoje, bababá, bababá, bababá. Se um clube não tem uma condição de receber um jogo em casa, ou porque ele tem que ter uma dose de morfina para um jogo a mais. Então, ele só compactua com o que a gente fala. Não, o campeonato estadual morreu. Mas eu não sou a favor disso daí. Você é a favor da elitização do futebol paulista. Você é assim. Não, mas peraí, você falou agora uma grande bobagem. Eu? O que eu tô falando é o seguinte, por exemplo, o Guarani. Vamos supor, o Guarani tá na Série A. Tem que jogar no brinco de ouro. O Guarani tá na Série A. Campinas, Campinas ali, RG. Vamos supor, vai do lado. Araraquara. Araraquara não tá ferroviária na Série A. Araraquara faz uma proposta, fala, queremos o Corinthians jogando aqui, Guarani, e vocês vão pegar o Corinthians na próxima rodada. A gente dá R$1 milhão pra vocês mandarem o jogo aqui, tá certo? E vocês vão lucrar o que vocês não lucrariam em Campinas. Por que não ir? Então, é uma forma de arrecadação. Então, por isso que o é uma forma de arrecadação. Sim, então você tá concordando comigo. Isso. Mas você é a favor da eutanásia do futebol do interior. A eutanásia você tá dando. Não, não, pelo contrário. Você acha que eu tô dando uma dose de morfina, eu quero o cara vivo. Não, você é a favor de matar. Que vivo, que vivo. Ao invés de curar o doente, você quer matar ele, é mais prático, é mais fácil. O doente, o doente, ele já morreu. Tá morto. Vem cá. Não, tá morto não. Vem cá. Então, no caso, exemplo, vai, só porque ele citou o Guarani. É. O Guarani não tá querendo entrar no campeonato pra ganhar, pra nada. Ele tá querendo pra morrer. Como não? Se você tá falando pra mim que ele é o importante, é R$1 milhão na renda? Não, não é o importante. É importante também. Não é. Ele não tem mais condição de sobrevivência. Acho que tem. A fórmula precisa ser mudada. A partir do momento que um time, o Palmeiras, no caso, o Palmeiras não pode jogar. Se não for empresário, também não tem nem time. O Palmeiras não pode jogar 4 jogos seguidos em casa. Não, é absurdo. Isso não existe. Ah, é corintiano. Pô, se fosse Corinthians, se fosse São Paulo, Santos, o Guarani. Como que você pode jogar? Eu nunca vi um campeonato que um time joga 4 jogos em casa na sequência. Vai acontecer isso agora. Pô, mas tá louco, isso não existe. É que é o estádio mais bonito do mundo. Tem que jogar. O estádio é maravilhoso, eu não tô discutindo isso. O estádio do Palmeiras é lindo de morrer. Sim, mas você não pode ter um campeonato, você pode ter 4 jogos em casa. Não, tá errado. Ó, tá inclusive, errado. Se o Corinthians quiser jogar lá também, pode jogar pra conhecer coisa bonita. Tá errado. Você acha certo? Realmente 4 jogos em casa na sequência? É lógico que não. Olha, na Arena eu acho mais que justo, viu? Pra conhecer o Brasil como ele é. Pô, mas a senhora tá dada. A senhora é o Domênico de Sai, velho. Ora, puxa uma limpeza. Mas eu queria ver se fosse o Corinthians com essa situação. O que vocês iam estar falando? Ô, vó, o Oswaldo testou hoje pela primeira vez aí os novos reforços. Tem que extravasar, é importante. O time reserva aí entrou o Jackson. Qual que era o reserva? É, Alan Patrick, o Dudu, o Robinho e o Victor Ramos e o Rafael Marques. Pica, Dudu reserva, interrogação. É, sim. Não, contra o time titular que jogou contra o Shandong Dong. Não, e o reserva ganhou de 1-0 dos titulares. É, exatamente. Agora, vê o Michael Leite e o Dudu na reserva, mesmo que ele tá sem preparamento físico. É a preparação. É, dá uma tristeza, viu? E hoje foram apresentados o Alan Patrick e o Raider Matos. O Alan Patrick, eu acho que eu conheço um pouco mais. Esse Matos aí, acho que nem ele conhece o futebol dele. Qual o destino do Raiders? Nos falaram que o São Paulo, pra copiar, comprou a milicinha. Ah, não. Aí a senhora tá querendo uma confusão. Que isso? Os caras aí. Tá muito chato. Que isso? Olha lá, o senhor fica com milicinha. Aí eu recebi isso, só acho que perguntaram no fim da milicinha. Vem com um pochete assim? Que isso? Perguntaram no fim. Mas não é time pé de chinelo. Nem faz mimimi porque conta perder o jogador. Nem faz mimimi porque perdeu o jogador. Depois reclama que a avó não fala, só isso. É. Diz aí, Mota. Próximo. Próximo? É. Tá certo. Coringa ficou nervoso. Que porra nenhuma, é nóis. Vamos aí, mano. Vamos aí, Motinha. Ô, mano, apareceu uma história aí que o Corinthians estaria interessado no volante Edson do Fluminense. Aquele, da outra vez. Isso? Quando, quando ele tava no São Bernardo, era São Bernardo, isso aí, mano? Era, São Bernardo. Que o Corinthians tinha dado como certo. Isso, aí o Fluminense foi lá e comprou. Ele tá no Fluminense. O contrato dele vai até abril, né? E o Corinthians estaria interessado, ele falou que não quer nem falar sobre isso, mas que ele gostaria que o Fluminense definisse a vida dele e tal, mas parece que o Corinthians tá na parada. Tá lá no contrato. 1,5 milhão. Tá lá no contrato dele. Fluminense, vide Corinthians. Ó, o que o Corinthians tem que trazer do Fluminense é o Conca, não é o Edson, velho. Desculpa o Edson. O Edson tem cara de gato, velho. Vocês viram a foto desse cara? Ah, ele é bonito mesmo. Não, não é questão de ser bonito não, velho. Tem cara de velho. Tá certo? Mas com relação ao Fluminense e Corinthians, o jogador que interessa ali no meio campo do Fluminense não é o Edson. Coitado do Edson. O Corinthians tem que focar os esforços na contratação do Conca. Esse sim, ele é o volante, jogador, né, mano? É. O Conca já não foi, mano, pra China? Não, ainda não. Agora já tá tudo certo. Ainda não. O Corinthians ele vai tentar... uma proposta hoje milionária. De quem? A China, velho. O Corinthians ele vai tentar ainda a contratação do Conca, ele vai fazer uma proposta formal pro Fluminense aí na quantia de R$5 milhões. Eita. E tentar pagar R$450 mil por mês pro Conca. Eita. E aí a Unimed arcaria com os outros 300, totalizando R$750 mil o salário do Conca. Eu acho que o Conca ele vale isso, cara, porque o Conca é aquele jogador que vem e decide. apesar de eu achar também que o futebol brasileiro precisa de uma reavaliação financeira, não ficar pagando salários astronômicos para um monte de cabeçudo que não joga merda nenhuma, mas o Conca é um jogador que se paga. Esse jogador é extremamente efetivo e protagonista, Benjamin. É ou não é? Vale ou não vale 750 pau no Conca? É bom. O cara é um monstro. Não é que ele é bom, ele é um monstro. O Conca é bom. Hoje no futebol brasileiro não tem meia melhor que o Conca, cara. O Conca é bom. Lógico que é. D'Alessandro tá um passo atrás. Fala aí, Everton Ribeiro tá um passo atrás. Quem, mano? Vamos Valdívia, lá. Valdívia. Esse aí tá 10 atrás do Conca. Alan Patrick é melhor. Tá de brincadeira, velho. E o Ganso, mano? Tá atrás, gente. Tá atrás. O Conca hoje é o melhor meia do futebol brasileiro. E o Renato Augusto? Eu acho que o Conca... Tá abaixo, muito acho abaixo. Que, tecnicamente, o Ganso e o Conca se equivalem. Acontece que o Conca, ele é mais dinâmico, né? Lógico que é. O Conca hoje é o jogador que ele poderia escolher em qualquer time brasileiro que ele quer atuar. É que o Conca é o Conca no quesito também... É, a artilharia é mais eficiente. É que o Conca é um cara participativo, porque toda bola no meio-campo do Fluminense carimba nele. Então, ele passa toda a bola. O Conca hoje, se ele falar, quero jogar do time A a Z no Campeonato Brasileiro, ele pode. Vocês concordam que o Conca seria o titular da seleção brasileira se fosse... Fácil, fácil. Se fosse verde e amarelo? Fácil. Mas aí é um sinal do futebol brasileiro. Que é o seguinte, o Conca, ele é bom jogador. O Conca não é um craque, não acho que um monstro, um fenômeno, um dos maiores caras da vida. Você está comparando hoje? Com o Maradona? Não, mas não. Mas o futebol brasileiro hoje é craque. Eu não estou comparando com Maradona nenhum. Tô... Para nossa realidade é craque. Eu acho que o Conca não é craque, não. Craque não nem é. Nem para nossa realidade? Não, ele é muito bom. Ele é muito bom jogador. Eu também acho que ele está acima. Ele é muito bom, craque, mas o Conca craque, não é craque. Você vê que na seleção argentina nem aparece na foto. Ele é que tá o futebol acima. Brasileiro hoje é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim tecnicamente, que o Conca, ele acaba tendo esse status também de ser esse. Gente, ele é muito bom. Eu não tô falando que o Conca é cabeça de baga, é ruim, queria ter o Conca no meu time, não é isso. Mas o Conca não entra na lista dos 10 maiores camisa 10 que eu vi jogar, mas nem perto. Ah, mas aí também, Benji, você tá pegando como parâmetro aí a década de 70, 80, década que você viveu. Pegando... Você não pode comparar o Conca com o Rivelino, você não vai comparar o Conca com o Zico, você não vai comparar o Conca aí com Marcelinho Carioca. Os tempos são outros. Então, mas hoje, dentro da realidade do futebol brasileiro, eu acho o Conca craque. Não, craque. Eu acho que o craque não é questão. Muito bom o D'Alessandro. Hoje o Conca é craque. Eu acho que craque. Fala craque, tá escasso hoje em dia. Eu acho muito bom. Eu acho que craque é craque em qualquer época. Quando você fala de jogador craque. Por exemplo, você vai falar do Zico. O Zico é um craque. Qualquer. Se ele jogasse a 40, se jogasse daqui 40, se jogasse hoje, Pelé, Rivelino, Maradona. Pedro Rocha, Ademir da Guia, todos esses caras aí. Sabe por quê? O craque tem que ser a referência crack... de comparação em qualquer lógico, tempo. Lógico, craque independente não pode da ser, época. Ah, o cara era então, craque. Mas ele é o craque acho... dos dias de hoje. Eu não acho craque também, porque eu acho que não vejo craque. Eu acho que ele é muito bom. Hoje ele é. Muito eu também bom, acho que ele é muito bom. Assim, no contexto do futebol, no contexto de toda a história do futebol, eu acho o Conca muito bom. Muito bom. E hoje também, muito bom. Não, mas assim, mas eu acho que assim, pro nosso panorama atual... É que eu acho que considera craque. Também acho. Eu não considero. Aliás, eu não considero. Eu não acho que daqui 10 anos alguém vai dizer que o Conca foi craque. Não, foi um ótimo jogador, um bom jogador. Melhor do que o William na seleção. Melhor do que o Oscar. Melhor que o Oscar. O... Não sei. Lógico que é. Opa, sai de brincadeira. Gente, o William é um jogador que foi pra Europa lá com 19 anos de idade. O moleque faz e acontece. Eu lá. Gosto muito do William também, veja, mas hoje o Conca tá jogando é no campeonato mais difícil do mundo. O Oscar é muito bom. Não pelo aquele instituto, né? Aquele instituto hoje, aquele IRF. Esse é o. Deu que o campeonato mais difícil do mundo é o espanhol, o segundo é o italiano e o terceiro é o inglês, né? O brasileiro entrou em sexto. O brasileiro acho que em sexto. Então. Mas na minha opinião, não. Eu não vejo o Conca jogando hoje no futebol inglês. O Christian, mano, pode ficar de fora do jogo aí contra o Once Caldas, viu? Carro batido, mas eu acho que ele vai ficar mesmo. É, porque o pessoal tá preocupado com lesão, né? Diz que ele se recuperou da lesão, só que ele tá sem ritmo. E, inclusive, aí não vai fazer o amistoso, né? Uhum. E o Tite, a comissão técnica... É no Pubis? É. O Domênico diz que ele tem um tratamento bom pra lesão no pubis. Como é que é? É verdade. Diz que ele suga a dor. Não, eu ajudo ele bastante também com isso. Suga a dor. Tira do sugador. O Domênico diz que ele chega no pubis do cara. E suga a dor no cara. Ele suga a dor. Domênico não falou. É um tratamento espírita. Que não sério que isso não exista. Eu posso provar demônio. Tem uma faceta do Domênico que vocês mal conhecem. O Domênico não falou isso. Olha, não falou isso. Eu conheço todas as facetas dele. De frente, de trás. Pra finalizar o Corinthians aí, mais uma informação aí, o Elias hoje acabou torcendo o tornozelo. Como assim? O jogador ele, no treinamento, ele acabou tendo um entorce ali e pode ser que fique alguns dias parado também, encostado ali de molho. Tô louco. E uma outra informação é com relação ao zagueiro aí, do Dracena, que tá praticamente tudo certo, né? Pode ser que ele seja anunciado. Mas eu, se fosse da diretoria do Corinthians, eu faria o seguinte. Se o Edu Dracena, como ele apareceu hoje no BID, RG, a rescisão lá dele com o Santos, o Corinthians teoricamente poderia já acertar e colocar o contrato dele em vigência amanhã. Mas pra não reviver aquele caso Petros, pra não ter talvez aí esse problema novamente, porque o STJD adora chamar o Corinthians lá, eu registraria o Edu Dracena só em fevereiro, e depois do carnaval. Mas peraí, ele não joga contra o 11? Não, não precisamos. Não precisamos. Ah, não. Só uma informação, essa é mano. Pra passar a carreta não se causa, precisa, não precisamos mano. Do Edu Dracena. Só uma informação do 11. Não, vamos passar o trator nesses caras aí, Benjamin. O 11 Caldas não é baba. É baba sim. O Corinthians tá. O técnico deles falou ontem. É o Comês é extremamente favorito. Lógico, eu concordo. É começo de temporada, decide ir lá. E daí? O Corinthians já rodou contra o Tolima. O Manizales tem 2.100 metros, velho. O 11 Caldas, ele saiu do campeonato colombiano com um pouco mais de antecedência do que os times que chegaram na final, porque ele não chegou na final. Deu férias antes, voltou antes também. Fisicamente, os caras estão avançados. Estão mais descansados. Mais descansados, mas deu qualidade mais... também? Não, ou não? Eu não conheço o time, mano. Deu qualidade? Não conheço o time. Do 11 Caldas eu nunca vi jogar. Junto com as esse férias veio um recurso a mais pro cara saber driblar. Não, mas esse pode ser o mesmo recurso que o Tolima pegou. Esses caras são um monte de bêbados, são de brincadeira. Não conheço o time do 11 Caldas. Esse é um raio, esse é um raio que jamais voltará a cair na história do Corinthians. Grava aí, grava aí. Corta pra mim, corta pra mim. Esse raio jamais cairá novamente no Parque São Jorge. Jamais. Estádio 97 tem oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Nós vamos falar umas manchetes do São Paulo, mas lembrando, daqui a pouco tem o Jazz de novo do Tobias e do Calção. Ah, hoje devido a inúmeros pedidos. Daqui a pouco o Jazz do Calção e do Tobias. Como era? Jazz em Nárnia. Jazz em Nárnia, estamos afinando os instrumentos. Boa, tá afinando os instrumentos. O Tobias toca o quê, hein? Olha, não faz pergunta difícil. Toca sax. Ah, tem sax pequenininho, Tobias. Aí a gente pegou da saxeiros. Aí ele o Quinderô. Trombone ele de vara. A casa dele inteira com o Quinderô. Trombone de vara. O Tobias toca. Saiu de férias? O Tobias foi viajar? Não, ele tá aí, ele tava comentando. Ele falou agora sobre o Edu Dracena, mas ninguém deu moral. Ninguém deu moral? Ninguém deu. Tadinho, só, faz, dá uma palhinha. Eu sei que vai ter o Jazz, velho. Jazz em Nárnia. Palinha, como que era aquela outra música do papá, papá. Aí é o reggae. Aquele papá, é o reggae aquele do papá. É uma... aquele já foi. Não, não, tudo bem. É que os caras falam, o casal só fica tocando reggae. Reggae não, meu. Eu também vou pra cima do jazz e qualquer outra coisa que vocês quiserem, entendeu? Tá certo. É, você quer que eu, a musiquinha é só assim, ó. Papá, papá, papá, papá. Mas daqui a pouco tem o jazz. Tá bom? É isso? É isso, só a palinha, esse? Só a palinha. Não, não vou cantar a música inteira. Não, o reggae, como é que era? Uma palhinha então, do reggae. Tá bom, você quer o reggae? Só um pedacinho. Só um pedacinho, só vai. Um pedacinho. Faz a versão editada. Né? A versão Slim que a gente chama no mundo da música. É. Slim. Papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, amigo, pra vida inteira, papá, papá, alma companheira, papá. Pá, quase um irmão legalzão. Essa é a metade da música. Agora, essa letra foi escrita pelo Tobi, porque a letra é profunda, né? Não, a gente fica de bobeira em Nárnia, né, meu? Aí, meu, saímos do dia do lado, como é que chama aquilo? Guarda-roupa. É. Chegamos com essa música, já acredita, meu? Ela apareceu. Daqui a pouco, Jazz em Nárnia. Que vocês ficam muito tempo de bobeira em Nárnia? O quê? Muito tempo vocês ficam de bobeira? Ou a gente prefere mais ficar em Hogwarts. Olha, mas pra quem não sabe, Tobias é o amigo imaginário do Calção. É, viu? Imaginário o quê? Não é imaginário? O quê? Não é? É amigo de todo mundo aqui. Mas eu não tô vendo o Tobias, pô. Ele adicionou você no Twitter, meu. Como você adicionou? Ah, tá bom então. Não, ele adicionou todo mundo aqui. Ai, cara, qual que é o Twitter do Tobias? É, arroba Duende Tobias. Arroba é o Duende Tobias. E ele tá no Tinder também. Tá no Tinder. Tá pegando muito Ele lá. Tá pegando uma Smurfette? É. Ele pegou... Smurf! Ele pegou umas coisas diferentes aí, viu, meu? Ah, é? É isso aí. Tá abraçando o Gargamel. Tá ai, certo. Que alegria. Mota, fala das manchetes do São Paulo, Mota. Ah, tricolou. Aí estão falando já, né? Vai ter São Paulo e Corinthians, pra quem não sabe. É. Semifinal da Copa São Paulo. Amanhã, em Limeira, né? Amanhã, 9 horas da noite. É lá em Inter. É, Inter de Limeira. Estádio Major Levi Sobrinho. É. Tem laudo. Né? Era conseguir. Né? O estádio tava interditado. É. Sem laudo. O campo é um pasto, mas as coisas são muito estranhas. O Palmeiras jogava nesse campo a competição inteira. O Corinthians jogou a competição inteira em Barueri. E a alegação do São Paulo é que eles vão cobrar ingresso, então... Cara, mas é meio louco, porque... O Barueri é um fora campo... de São Paulo, eles acham que os caras não vão mas, até lá. Mas, nota, o Rogério Ceni marcou o 100º gol lá no Corinthians, lá em Barueri. Quer dizer, tinha situação de... Tem a ver que, então... Tá Tobias, não, só que tem a ver que é seguinte, teria situação pra ter o um jogo lá em Barueri. E não Limeira. Talvez, eu acho que a polícia militar deve ter as suas razões pra não querer Barueri. Dizem Barueri, não dá pra comportar meio a meio o estádio. Não dá pra fazer um esquema meio a meio. E é uma armadilha. É, né? O que se diz. Arapuca! É, diz que é complicado. É, arapuca. Agora, pra sair, pra entrar... No meu entendimento, por mais que o estádio de Limeira seja cabível pra dividir meio a meio... pro jogo de amanhã. Não é estádio. Eu acho que é o seguinte, não deveria ter portões abertos. Não deveria ter portões abertos. Se é pra... Gente, a gente tá cansado. E nem cobrar de... R$10, né? Não, aumenta o preço aí no Pacaembu, pô. Não, não. Mas aí se você aumenta o preço. Mas aí se aumenta o preço. Aumenta quanto? Não, Sombra, escolhe um mandante e faça no Pacaembu, deixa não, uma torcida não, não, não, no não, mas aí. Vai fazer aonde então? Não faz. O jogo? Não, não tem que não ter público. Não tem. Não gente, tem, mas não eu acho que tem. Essa discussão é um pouco mais abrangente, Sombra, porque o negócio é o seguinte, a gente tá dando uma alternativa aqui paliativa, mas não é uma medida aí que seja realmente efetiva. O negócio é o seguinte... Perdeu a gente, não, mas é verdade, gente. CBN? Não, não, mas é verdade, Benja. O que eu vou falar agora é muito sério. O rabo tá abanando o cachorro, gente. A gente tá culpando aqui a Federação Paulista, a Polícia Militar, por colocar lá ou acolá. RG, o que a gente tinha que pedir aqui é pros governantes... ouvirem o que a gente tá falando aqui e tomarem uma providência. Porque a população não pode ficar à mercê de bandido. Aí tá falando o seguinte, ó, então ninguém assiste o jogo por causa de meia dúzia de imbecil que vai pro estádio pra se matar. Sim, mano, mas como ninguém vai mudar a lei amanhã... Mas a gente que tá na mídia tem que falar isso, mas hoje o Congresso não vai se reunir pra mudar o Código Penal, você entendeu? É esse comodismo que faz com que o brasileiro seja o cara acomodado. Lógico que é. Não é comodismo, gente. A gente que tem o microfone na mão tem que bater nessa tecla todo dia, porque o que a gente tá pedindo aqui, ó, atenção você que tá em casa agora, ó, se esconda embaixo da cama, porque a rua tá cheia de bandido. Tem não que vai fazer no shopping. Jogo, sim, gente, mas é o que tem que se fazer. Mas é que tá acontecendo. Ó, peraí, quem tem que estar atrás das grades é o bandido, viu? Não é, a população. Mas a tragédia anunciada, ela não pode ficar à mercê de acontecer. Mas eu também Federação tem que ser responsabilizada, sim, se acontecer alguma coisa. Polícia Militar tem que ser responsabilizada, sim, polícia se não acontecer. Tem culpa. Não, tem. Tem porque tem que ter policiamento pra botar esse jogo aqui em São Paulo, no Pacaembu, com segurança. Agora, não podemos fazer no Pacaembu, porque o Pacaembu tem que ser pro último jogo. Para, porra! Por que pro último jogo? O que garante, mas o que garante que no Pacaembu não teria briga? Hã? O que garante? Não, mas... Um hora policial, mano, mais segurança. Você teria... Quem quer se matar, RG? O cara vai se pegar ali no Ermelino Matarazzo, Eu sei, mano. O cara vai se pegar em Ferraz de Vasconcelos. Eu sei, mas o estádio do Pacaembu está habilitado. Se o outro estádio não está habilitado, você corre o risco daquela porra cair e matar quem não tem nada a ver com isso. Cada um já deu seu pitaco. Sim, a respeito do São Paulo aí, ia apresentar o Cafu, né? Só que não foi apresentado porque a documentação dele tá atrasada lá no BID, tá uma história, tem que pegar uma confusão. Tava confusão. É a segunda vez que eles cancelam a apresentação. Não pagou o IPVA do jogador. Eles estão pensando que de repente hoje ou amanhã ainda dá tempo de apresentar. Fazer exame de fezes. O São Paulo que fez um amistoso aí com Água Santa, da A2. Quê? Água Santa, da A2. Um time que de Diadema. É, um time que era de vários e se tornou profissional. Não queira saber de onde é. Aí no primeiro tempo os titulares estavam perdendo aí. O time é do Rio Jordão. 2-1, né? E os reservas viraram. 3-2. Diz que o Pato fez uma grande partida aí, né? Foi o destaque. E o Ademilson não participou porque ele tava com cachumba. Se cuidar, louco. Aí desce. Se descer pro pingulinha, cachumba. Vai lá no sacão. Vai ficar um sacão. Vai ficar sacudo. Vai ficar parecendo a bochecha do bar. É verdade. Mas, olha, é lógico, a respeito do time principal de São Paulo, não tem muito o que dizer, né? Tudo que a gente fica falando aqui também é especulação, porque muita gente fica nessa história, a torcida fica na ansiedade de vir mais algum outro jogador. Chegar o Etor? A própria direção do São Paulo colocou que quer trazer mais um jogador ou dois, e aí o torcedor fica especulando e fica na neura aí discutindo em internet quem será o jogador. Mas vou falar a respeito do joguinho de ontem aí, da Copinha. João Paulo. É, ontem, pelo menos ontem, o São Paulo me convenceu. Porque quando o São Paulo tinha feito boas partidas, tinha pegado o Serrano, tinha pegado umas equipes bem ruins, né? É, quando jogou bem, pegou equipe ruim. Mas ontem jogou muito bem, pegando o Atlético. O Atlético, que é um time formador de bons jogadores. No ano passado, o São Paulo foi eliminado pelo próprio Galo por 5-1. Ontem meteu aí o troco de 4-0. E é claro, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Como eu disse aí, o Henrique Miranda e Diogo, jogadores recentes formados aí na base de São Paulo, que não deram em nada. Há um tempo atrás era o Lucas Farias, que também parecia que ia dar certo. Nossa, e também não sei que fim, né, levou. Mas tem que dar chance pra quem tá. É, mas eu vou te falar. Há alguns jogadores interessantes nesse São Paulo, pelo menos pra se poder dar uma oportunidade. Eu entendo que... Lógico, não tô nem dizendo que é pro Campeonato Paulista. Mas aquele centroavante, o João Paulo, me parece... É bom esse moleque. Bom garoto. Ele tem um perfil de jogo. Sabe quem me lembra o perfil de jogo dele? Do Wagner Love. Wagner Love, ele é um cara que se posiciona bem na área, tem boa conclusão, também sabe jogar fora da área e tem velocidade. E sabe qual é o segredo dele? Ele é forte fisicamente, os caras vão batendo nele e vão caindo. É meio Adriano. Eles batem e ele derruba. Define bem. É meio Adriano também, não é só? Ele é troncudão, meio Adriano. Não, o Adriano era mais... pesado. É canhoto. É. O Adriano acho que era mais pesado. O Adriano, aliás, fez tudo pra ficar mais pesado. Esse menino é atarracado e ele tem um bom domínio de bola perto do corpo. Os não é baixo, batendo. Não é baixo. Não, ele é forte. Ele é forte, ele vai caindo, os caras vão caindo. Tem é o Inácio, que ontem não fez uma grande partida, mas me parece um bom jogador. Um garoto aí que até o Ataíde, quando entrou no ar, falou: ah, ele não tava jogando tanto, tava na reserva, que tava com o ombro machucado, que era o Lucas Fernandes, no meio de campo. E um garoto que é... Ataíde, vocês estão procurando um jogador de velocidade? De velocidade já tem um na base, que aquele Luiz Araújo ali, o cara é um corisco, como diria o RG número 2. O cara é rápido. Mais rápido que notícia ruim. Ligeiro. Só que são garotos de 17, 18 anos de idade, né? É. Então tem que tomar muito cuidado para a formação do atleta. Mas e o lateral esquerdo? Então, assim, parece ter bons jogadores. É lógico, como vai evoluir, como que vai dar certo lá na frente, isso a gente não tem ideia. Mas, melhor do que ser eliminado com jogadores ruins, né? Melhor. Estádio 97, olha, vamos apresentar aqui o Estranho Nuninho, vem fazer aqui o programa com a gente, mas antes Estranho o Mano Nuninho vai falar da Poloar, mano. Opa, Poloar. Isso aí, Sombra. Pô, só dá o homem, hein, ô, mano. Só RG. Tudo que é lugar que você só escuta falar do homem, velho. Também que esse calor que tá fazendo, hein. Esse carro não é fraco não, velho. Meu Deus do céu, aquecimento global chegou com tudo, hein. Boa, isso aí, eu gosto de calor, mano. Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Poloar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Poloar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top, eu garanto, é VIP. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Maravilhoso. Esse cidadão, ele inventou o primeiro condicionador de ar... Viu, Portuga? De ar do mundo. Maravilhoso. Você conhece o Willis Carrier? Maravilhoso. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, cara. Você era vivo em 1902? Ainda não. Ainda não. É, você é novo, Portuga. Ele tornou a Carrier uma das marcas líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, eu te amo, tá bom? E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Poloar e a Carrier oferecem um split highwall de 9.000 BTUs, Aguinaldinho. É. Ai, isso aí. Que delícia, mano! É, JJ, o negócio é o seguinte. Verdade. Pra ganhar o seu é só ficar ligado aqui na programação do Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entrar no clima, amigão. É, daqui a pouco vamos falar bastante sobre a promoção Avião do Estádio 97. Eu gosto. Com o apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. E também da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível também para os seus negócios, tá bom? Sim. Daqui a pouco vai passar o Avião do Estádio 97. Vai. Vamos apresentar o Estranho Nuninho. É o Rogério Sisto dos Santos, 40 anos. Rogério! Ganhador do leilão de Natal, fez a doação de 500 quilos de macarrão. Seja bem-vindo, Rogério. Parabéns. Tudo bem, cara? Valeu, Sombra. Como que você tá? Muito bom, cara. Muito bom. Uma emoção muito grande estar aqui. Com o pessoal aqui que eu escuto desde 2001, isso aí. Pô, bacana. Eu achei que fosse o Ronaldo Giovanelli. Já ia cumprimentar ele. Baita goleiro. É. Emoção muito grande mesmo estar aqui. Duas emoções, né, aconteceram. Primeiro é lógico de ser sorteado, né, de ganhar o leilão. Mas no mesmo momento que eu fiquei sabendo que eu ganhei, eu fiquei meio triste porque eu sabia que não era uma quantidade que me garantia que eu iria ganhar, né? Porque o ano passado parece que foi muito mais, né? Aí eu falei, bom, eu vou doar porque é a quantidade que eu sei que eu posso doar, entendeu? Mas é isso que vale, né? Então, mas a gente fica alegre por ter sido, por ter ganhado tudo, né? Mas meio triste porque a gente sabe que não é uma quantidade que... Ah, mas valeu. Que é, isso dá muita gente. Imagina, ajuda bastante. E você tá anotando quantas vezes passa o avião do estádio 97 para acompanhar a viagem a Barcelona, para ver Barcelona e Real Madrid, matar saudades do Neymar? Já, anotei 2 dias já para não... Já para garantir? Para garantir a ligação, caso... Boa, Rogério. Comigo. Porque a mecânica é muito simples, viu? É. Basta você anotar quantas vezes você ouve o avião do estádio 97 durante o estádio 97 em qualquer dia. Não é o total. Não é o total. É qualquer dia. Em qualquer dia. Não significa todos os dias. Em qualquer dia. Basta você anotar um dia. Pronto. E aí acompanhar o nosso querido RG aí lá na. Nós vamos arrebentar a castanhola lá. É, saudades do Neymar, né? Ah, um pouquinho, né, Sombra? Mas nada que tire o sono de ninguém, não. Lógico, viu? Concordo. É, isso aí, cada ano aparece um lá. Eita! É, mas é assim, pode falar, mas... Qual foi desse último ano? Mas peraí, qual dos últimos 2 anos, quais foram os 2 últimos Neymares que apareceram? Neymar é a cada 10 anos, como... Cada um. Pelé a cada 100, mas cada ano... Mas peraí, antes do Robinho, que lógico, depois, lógico, alguns anos depois, veio o Neymar, é óbvio. Mas antes do Robinho, o Santos com bom tempo sem revelar um grande jogador, não foi não? Grande jogador. Antes do Robinho? Sim. O Santos que é um dos maiores formadores da história do futebol brasileiro. Sempre teve. Se não for o maior. Quem foi mais ídolo pra você e pro estranho? Neymar ou Robinho? Pra mim, lógico, o RG tem a opinião dele, mas pra mim, ídolo na minha fase foi áurea, foi o Robinho. Porque o Neymar é mais esse negócio de... É porque o Santos estava muito tempo sem ganhar quando o Robinho e o Diego apareceram. Exatamente. Está muito sendo zoado. Para quem estava ainda mais em cima do Corinthians, que é o rival maior do Santos, né? Aquelas pedaladas lá é um negócio que não vai sair da mente do Santista nunca, né? É uma das melhores. Eu concordo e comparo você o seguinte. Você também? O Robinho foi mais que o Neymar? Foi e digo por quê. É a mesma coisa que para o corintiano, apesar de todos os títulos, o que significou e representou o Campeonato Paulista. E do Basílio lá. Guardadas as devidas proporções, a mesma coisa. Robinho chegou, porra, numa época que o Santos era motivo, puta, mas de muita piada, de muita sacanagem. A questão é, vai fechar quando? De muita sacanagem. O São Caetano tá ficando maior que o Santos naquela época. De muita sacanagem. Então, quando chegou e arrebentou, e principalmente o Corinthians, porra. Mas é questão de ídolo, né? A gente tá falando do melhor jogador, né? É super verdade. Jogador, pra nova geração, o Neymar é mais. O Neymar ganhou uma Libertadores. O Neymar ganhou mais títulos, né? A pergunta é, a questão é idolatria, né? Mas é bom lembrar que o treinador era eu. Ué, o Luiz Fabiano ganhou um título no São Paulo e é idolatrado. No banco. No banco. Não ganhou jogando. Na Copa São Paulo ganhou. Copa São Paulo? Rio São Paulo. Torneio Rio São Paulo. Acho que ele tava no banco, hein? Ele ganhou um título. Ele tem um título. Ele é idolatrado e a torcida, toda vez que ele entra em campo, grita o nome dele como se fosse não houvesse amanhã. Mota, tem São Paulino que fala que o Luiz Fabiano é um artilheiro dos gols inúteis, que ele só faz gol. Você fala mesmo, né? Ele não gosta. Mas ó, com relação a essa comparação, RG, por exemplo, entre Diego e Ganso, eu acho que o Diego jogou mais bola. Tá certo? Ali eu acho que o Diego jogou mais bola. Mas entre Robinho e Neymar. Ah, eu acho que o Neymar jogou mais. Não, mas é de jogar. Isso é outra coisa. O fato dele jogar mais já quer dizer que ele é mais ídolo. O Basílio não é ídolo pra vocês? Respeitadíssimo. E o que joga o Basílio? Ah, mas quantos jogaram mais que o Basílio? Você tá louco? O Basílio é um monstro. O Basílio era bom jogador. Você tá louco? Você tá maluco? O Basílio jogando. Você é louco? Você é louco? O Falcão perto do Basílio. Eita! Você é um louco. Brincadeira, mano. Só pra trazer a informação, Escalação do São Paulo naquela final era Roger, Jean, Rogério Pinheiro e Wilson. Sobrinho do Vladimir, nossa, lateral esquerdo. Belete, Fabiano, substituído depois pelo Kaká, Maldonado, Carlos Miguel e Gustavo Neri na lateral esquerda. Ataque França e Luiz Fabiano. Esse foi que... Contra quem foi o jogo? Contra o Botafogo. Uma noite que eu estava com febre, amidalite brava, muito 40 triste. Graus. Muito triste. Naquele dia, o Ronaldo Giovanelli foi o convidado do Estádio 97. No estúdio. Nossa. Verdade. Fui pra casa torrando de hoje febre. Hoje também, Sombra, lá. Hã? Hoje ele tá aí também. Pô. Tá aí, o clone. Verdade. Coincidências, né? E eu vi o jogo, que parecia que não sabia o que era o jogo, ou que era o Tobias, ou que era um OVNI. Com 40 graus de febre. Entorpecido! É, o Tobias já tá louco. Yes, com a dor. Foi? É? 2001. Quem era o técnico do Botafogo? Sérgio Manuel. O futebol. Você que tem o Botafogo Oliveira? Como seu segundo time. Eu não sei. Tá, Oswaldo Oliveira 2001 não era. Tá louco o Botafogo, meu segundo time. Ah, técnico que dirigiu. Joel! Não, técnico Antônio. Que dirigiu seleção brasileira. Parreira não dirigiu o Lazzaroni? Por isso que perdeu. Nossa, por isso que perdeu. Tá explicado. Ah, tem alguns jogadores aqui que vocês vão lembrar do Botafogo. A jogo com Wagner, Fábio Augusto. Jogou no Corinthians. Ah, esse era lindo, hein, mano? Ele foi pego no doping. Era lindo. Denis, Valdisson e Augusto. Esse jogou na Portuguesa, não foi esse Augusto? Não era esse. No Corinthians e no Cruzeiro depois. Júnior, Heidner, Rodrigo e Alexandre Gaúcho. No ataque, Donizete e Taílson. Esse Alexandre Gaúcho jogou, né? Taílson era um centroavante, forte, fazia alguns gols. Centroavante de área. Agora sei. O Donizete era o Pantera. Não jogou na luz, Pantera. Jogou, né? Se eu não me engano, esse outro que você falou aí também era o Rodrigo Becker. Uma enganação gigante. Parece que tá no Corinthians, você fala. Já era uma enganação, rapaz. Santista, estranhou. Rogério. Oi. Sinta-se à vontade, vamos participar durante todo o programa. Quem quiser dar uma opinião, pode entrar falando, não tem problema. Tamo aí. Tá bom? Se eu não prestar atenção em você, dá um tapa na cabeça do Mota. E se liga na mão do Mota. Vou deixar que já... Tá apavorado. Ele tá vendo que eu não tenho aliança na mão, mas eu sou casado, viu, Mota? Que liga, o Rogério que é técnico técnico em refrigeração. Industrial. Eu não conserto geladeira. Nada disso. Me refresca. É bom avisar, né? Pô, já ia perguntar que lá em casa a porta da geladeira tá. Não. Um certo friso, né? O friso. Você deve responder isso tantas vezes e já mandou logo de cara. Né? O carro da empresa tem um logotipo, a logomarca, tem os dizeres lá, negócio de compressor, né? Que é o que a gente mexe mais. Já chegou até dentista em mim perguntando se eu consertava o compressorzinho da maquininha. Mas se pagar não conserta? Não tem como. Assim, geladeira, se a gente se expulsar, talvez até conserta. Mas, por exemplo, o sistema de refrigeração de um necrotério, você conserta. Fabia, lá vem o doente com esses assuntos. Necrotério é o que a gente chama de um ar-condicionado. É refrigeração também, mas é um outro ramo. Entendi. Se você tiver com voga pegando fogo. O que faz o frio é sempre a mesma coisa. O Benjamin me inspirou na pergunta. Se você tiver com voga pegando fogo. Inclusive, faz umas duas. A pergunta do. Faz uma semana que nós estamos fazendo um programa num necrotério. Como assim? Porque do jeito que aqui a gente. Hoje desligaram tudo, não tem. É 8,80. Ou ele põe menos 6 graus negativo. Dá um jeito aí. Deixa eu explicar pra você o que acontece. Ajuda aí, seu Willis. Willis Carrier, chegando aí, ó. O Bar não sabia disso. Aqui os outros dias estava ligado o ar-condicionado central do prédio, tá certo? E o Bar não sabia onde ficava e onde ajustava o negócio. Hoje, por exemplo, tá quente porque tá ligado o ar-condicionado central lá do prédio, ninguém da rádio ligou. E tá quente porque o Bá também não ligou o carro e era aquele... Quer dizer, ou o Bá liga ou ele não liga, é isso? Exato. Ele falou que ia judiar de você. Ele liga ou não liga. Hoje vai ficar gostosinho, como diria o Jorge Carmelo. Jorge Carmelo vai estar gostosinho. Gostosinha, bom demais. É verdade a história que eu ouvi, que o Bá tá indo embora aqui do Estado 97 pra trabalhar com você lá na rádio... Ele vai ser fiel ao Edmilson, tô tentando levar ele, né? Já sabe quem vai administrar esses 100 milhões de dólares que... Do quê? Que virão pra CBF? Daqui a pouco nós vamos debater esse assunto. FIFA? Porque agora tem um 20 pra entrar no ar no 3284-7097. Você me contou agora, hein? É verdade. No oferecimento de HDI Seguros, bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Não, mas que é assunto que vai dar muito blá blá blá. Tem que entrar no ar agora, ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? É o Tércio. Ó? Oh? Tércio. Tércio do Big Brother Brasil, onde tiver a verão de volta. Tércio, a gente gostou. Louco! É Tércio de quê, amigão? Tércio Gomes Coelho. Esse cara é figurão. Tércio Gomes Coelho. Gomes Coelho. E quantos anos, amigão? 27. Aí, RG número 2, coelho, 27 RG. Anos. Coelho? É, a piada daquele coelho lá, você vai contar no próximo resort. O coelho chupador? É, no resort vai ter. Mas, ô, mano, tava pensando aqui, falando em valores, 100 milhões de dólares, essas coisas. E um tércio do salário do Damião, velho. Ah, eu também, ah, eu também. Mas aquele que ele ganha ou aquele que ele diz não, ter? Não, não, que é aquele que cai. Aquele que cai, né? Que cai lá, velho. Ah, boa, boa, RG número 2. A poupancinha dele. Né? Alô? Pode e o tércio? Qual o seu bairro? É, zona... É, não, aqui é Ferraz de Vasconcelos, né? Ferraz. ZL, né, mano? Ferraz. É, e o Damião se Ferraz, velho. É. Deus do céu, mano. Repetindo, porque o Damião entrou na justiça contra o Santos e foi indeferido. Isso, ele alegou que ele era pobrezinho. Ainda foi condenado. Ainda ele foi era muito má pobre. Foi condenado a pagar uma multa. Tem que pagar uns 100, por ter agido por má fé, isso? Má fé. É. Muito triste. Porque ele alegou pobre. Que ele era muito pobre. E todas as custas, e vai ter que pagar tudo. Mesmo. Na verdade, estamos até pensando em chamar o Damião para esquenta, de tão pobre que ele é. Vai ser muito bom. Chama o BBB samba. Também. BBB Bolsa Família. Pobre. É o BBB é Bolsa bom. Família, é isso. Pela e o Tércio? Pois não. Trabalha com o quê, meu? Eu trabalho com publicidade. Publicidade. Ah, que beleza. Não é TI, viu? Não é TI. Meu fala e nem TI. É TI, porra. Mas você trabalha em agência, você trabalha em algum outro setor? Agência é publicidade. Eu trabalho na área de marketing, de planejamento. Ó. Oh? Ah. Chique, hein? E os clientes aí estão despejando dinheiro aí pra você ou você tá tendo que dar nó em pingo d'água? Não, é... Realmente, no começo do ano aí, tá meio embaçado por causa dessa crise que tá tendo aí, né? Mas é meio crise. Tamo indo, né? Quem tem que ver é o presidente lá da empresa, né? Não, mas você, por exemplo, você já tomou uma carcada porque você fez alguma grande bobagem? Ah, não, já tomei, já. Qual foi a pior bobagem que você fez? Aprendizagem, né, meu? Presta atenção, né, porra? Ué. Qual foi a pior bobagem que você já fez? Você já ferrou algum cliente ou não? Ah, já mandei um briefing errado pra um cliente que não tinha nada a ver. Não pode, velho, fazer isso, principalmente briefing, você tá louco, velho. Imagina. Não, mas também, não foi só culpa minha. Foi... Porra, mas como é que você mandou um briefing errado? Eu trabalhava com uma Omitex, uma vez eu mandei o bife errado pro cliente. Ah, foi o que ele fez. Ah, é da morte, né? Hein? É o briefing, o cara trabalha... pediu o bife. Geralmente quem trabalha em agência, o cara pode ser um cara mais descoladão, tá certo? Principalmente o pessoal que trabalha na área de criação. Você trabalha na área de criação ou você trabalha em algum outro setor? Não, eu trabalho na área de criação não. Eu já me identifiquei mais na parte de marketing mesmo. Uhum. É, porque RG, por exemplo, o cara que trabalha na área de criação, geralmente tem agências aí que colocam redes aí pros funcionários, pro cara poder deitar. Sim. O cara pode trabalhar de bermuda, de regata. Ah, isso é verdade. É, na linha de raciocínio do grande mestre lá, o Jobs, Bill Gates, eles fazem isso, velho. Bota skate, mesa de ping-pong. Mas é legal, porque o cara fica relaxadão, velho. Pra ter boas ideias, o cara precisa estar descansado. Bota pros caras relaxar lá, velho. Todo mundo relaxado. Eles aderiram isso aí, né? Você, calor. É. Você só pode, isso só funciona num lugar que as pessoas têm responsabilidade. Num lugar que o cara não tem. Mãe, bota aqui. Hoje é muito comum, muita gente, até em grande empresa, trabalha no home office, que são escritórios dentro da própria casa. Agora, se o cara não tem responsabilidade, não adianta nada. Exatamente. E você não pode cometer um erro gravíssimo dele. Não, né? Não pode. Imagina você tá tratando com a empresa. De autopeça lá, uma grande empresa, né? Comercializando peças. Aí você manda um brief pra outra de calcinha. Não pode, velho. Em vez de sutiã, vem escapamento. Já pensou, não dá. Não pode, cara. Mas tudo bem, dessa vez passa, hein? Então você não pode trabalhar de bermuda. De aprendizagem e experiência, né? Isso aí, velho. Então você se lascou, né, velho? O cara não pode trabalhar de bermuda. Você vai trabalhar de bermuda, amigão? Não, já no setor lá já não trabalho, que lá... O ar-condicionado lá é abaixo de zero também. Então, aí que é bom, velho. Aí que é bom. Eu gosto de muito calor, mas dentro do estúdio eu gosto de muito frio com ar-condicionado da Polar. Ah, tem que ter. Meu Deus, ó, que top, hein? Ó, beleza. Parece que eu tô no céu, RG. Olha ali pra fora, aquele calorão, aquele bafo quente. Toda vez que você fala disso, eu lembro daquele mané tá que certo? Pediu ar-condicionado de quinta-feira. A cara não... do teu parceiro. É verdade, cara. Ó. Eu olho pra laje daquele prédio, RG, eu vejo um urso polar morrendo. Aqui dentro, velho, tá fresquinho, tá legal, tá bacana. É, assim que é bom. Tá bom. E o Tércio, torce pra quem, meu? Eu torço pro Palestra. Aí, que Palestra! Palestra, meu Deus! Palestra, vovó! A vó tá aqui pra conversar com você, Tércio! Que alegria, tudo bem? Você é Tércio pro Palmeiras aí, ó? Oi, Tércio, tudo bom? Olha, Tércio, você tá vendo os meninos da Copinha? Tá vendo o time titulado, com reserva? O que você mais viu ultimamente? Então, eu tô assistindo aos jogos da Copinha também, né? Tenho acompanhado. E eu tô achando bacana, cara. Mesmo que não ganhe a Copinha, né? Que eu ainda acho que é difícil ainda o Palmeiras ganhar, mas possa ser que surja alguma novidade aí, além do Gabriel. Gabriel, né? Tem o Christopher lá que tá jogando bem pra caramba. Outro rapaz, banco, que, né? Acho que eu vi que pode. Possa ser que tenha alguma chance. Com essa demanda que o Palmeiras contratou de jogador aí, né? É, vai agora um pouco pros moleques, mas. Ô Norberto, deixa a vó falar uma coisa. Que o torcedor palmeirense já. Todo mundo é Norberto pra você, né, vó? Não, o meu neto é Norberto. Mas você homenageia o neto, né? Desculpa. Aí, ó, o pessoal fala, vai pegar o Corinthians ou o São Paulo. Esse time do Botafogo eliminou os times grandes, tem que tomar cuidado, viu? É. Tem que ganhar antes desses meninos aí. Aí depois a gente pensa. Se passou pelo Grêmio, né, vó? Passou pelo Fluminense. É perigoso. Agora, o que você falou é verdade, viu? É tanto menininho bom, mas o Palmeiras contratou aí muita gente, né? Esses meninos nem vai subir, né? É, depende, né? Tem que ver como é que se o Oswaldo vai querer olhar pra base, como é que vai ser. É, tá meio complicado pelo fato que veio já bastante jogadores aí, né? O Palmeiras tá alugando o estacionamento do CT do São Paulo lá, porque os jogadores não tem onde parar carro mais. Eu tô. Ah, mas vou falar real pra você, vó. O negócio é o seguinte: esse entrave aí entre Palmeiras e W Torre. Entrava. Viu, Tércio? Você também. É. Na boa, eu sou Palmeiras, eu começo a botar a W Torre. Sabe como? A W Torre é interessante pra ela ter o Palmeiras jogando lá. A partir do momento que o Palmeiras ele paga mais caro pra jogar no estádio da W Torre do que no Pacaembu, eu começaria a mandar jogos no Pacaembu. Manda jogos do Palmeiras no Pacaembu e desprestigia o próprio estádio. Parece burrice, mas não é. Porque faria com que a W Torre recuasse, mano. Tá pressionando os caras pra baixar. Mas querendo ou não, Sombra, não o Paulo Nobre não quis entrar. Até o ouvinte falou que eu peguei pesado com o Paulo Nobre, que eu fiquei insistindo nesse assunto. Porque o Paulo Nobre não quis responder, mas isso é fato. O Palmeiras disse que hoje. Tá em segredo de justiça as coisas? É, ele falou a respeito disso aí, falou que não gostaria de se manifestar a respeito dessa então, a questão que eu fiz com relação aí ao custo operacional. E você ficou insistindo com ele, é isso? Mas é que tá, Sombra. O esse custo bicho operacional, é teimoso que você gente, é um absurdo. O Palmeiras ser parceiro de uma empresa e o Palmeiras ter que pagar, entre aspas, porque não põe a mão no bolso, é debitado da renda. O custo operacional, Mota, é de R$450 mil que o Palmeiras paga por. Assinou lá, maninho. Entendi, mas é que tá, RG, R$450 mil por jogo, sendo que o Pacaembu, com 200 você joga. É um absurdo, gente. Convenhamos. Posso fazer até que 200 tá que seja 300. Não é. Toda hora essa discussão. Os caras não falam. Mas isso é fato. Ele tem obrigação de perguntar. Você só fala que lhe agrada. Ué, isso aqui a vó fica brava com essas histórias. Tem que ficar brava, né? Tem que ficar brava. Tá nervosa. Ah, a vovó tá nervosa. Essa historinha toda, tem tanto jogador pra falar nome, você fica falando desse estádio. A senhora tem que falar isso. Ô, Tércio. Oi. É, ontem a gente tava debatendo aqui a questão do elenco do Palmeiras, né? Certo. Alguns de nós têm o entendimento que o Palmeiras contratou um time e já contratou vários jogadores. E sim, embora não admitam, já tem a expectativa de brigar por posições no topo da tabela de um campeonato brasileiro. Há, por exemplo, quem diga que fala assim, não, acho que não é o caso, é um time para brigar apenas pela faixa intermediária da tabela. Qual a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, creio eu que com esses investimentos que está tendo, trazendo já novo diretor, tudo, o Palmeiras, não sei se o Palmeiras vai brigar por título, mas por meio de tabela o Palmeiras não vai brigar para ficar não, entendeu? Acho que o Nobre aprendeu com o erro que fez no passado, né? Infelizmente ele errou. Ele deu sorte, né, que o plano dele deu certo de deixar o Palmeiras na primeira divisão, graças ao milagre, né? Graças ao Santos, hein? Ruim. Mas assim, agora é contratar esses jogadores, como veio bastante. Alguns jogadores de qualidade também, né? 17 jogadores aqui. Mas, então, só aproveitando, tá falando dos jogadores, eu sei, sim, você já respondeu a respeito dessa minha pergunta, mas é o seguinte, não contratou um pouco a mais até? Tem 40, sim. 41 lá, né? Eu acho que sim, viu, Sobra? Mas não contratou um pouco a mais? 9, não vai não? Ah, porque olha, só de meia. Tem que mandar embora, né? Alan Patrick e Rabinho. Só de meia foi o Alan Patrick, o Robinho. Os dois só. Não, mas já tem o. Vamos contar. Já tem o Valdívia. O Zé Roberto pode entrar. O Zé Roberto também. O Zé Roberto não pode. Opção. Não dá pra tirar de um contexto de meia. É o Amaral é volante. O Amaral é volante. Tô falando meia. Meia, meia, volante é volante. Foi emprestado pro Bahia hoje, viu, Sombra? Thiago Real foi embora, né? Foi quatro. Então o Palmeiras tá com quatro meias. Olha, é isso, vó? Ô, vó, você não sabe? Não, não é isso. É que a vó tá pensando. Tem o Alione. O Alione é meio de criação. É que eu esqueci a janela aberta e vai chover. Eu tô preocupada. É, mas se for quatro, tá bom. Tá bem. Então, Alan Patrick, o Rabinho e o Vardívia. Quem mais? O Zé Roberto é lateral, mano. E o Alione é meio de criação. Ah, o Alione. O Zé Roberto vai jogar na meia. Reforçou mais aonde? No meio ou na defesa? Testando o Zé Roberto na lateral. Olha. E vai testar durante o Campeonato Paulista, Montinha. Mas quando ele parar e analisar como o Zé Roberto joga, ele não vai colocar o cara na meia. Tem que jogar porque o Filipão não tem dia lá. Tá certo, não contratou a mais não, cara. É porque precisava contratar, porque muitos do que estão lá, do que tava ano passado, tem que despachar, né, cara? Não, não. O Palmeiras tá devendo ainda um atacante bom lá. Ficou com o grupo... Aí, pra mim, acho que não vai dar liga. Tem a camisa do Arouca. Ficou com um grupo grande, né? E tem que se desfazer. E tem que se desfazer. Todo time que quer disputar bem o campeonato pra brigar, você tem que ter pelo menos dois jogadores pra cada posição. Exatamente. Pra cada posição. Sim, mas no caso do Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem. Mas centroavante, só. Desculpa, RG, só pra falar uma coisa. Não. O Cristaldo não é centroavante e centroavante. Só tem o Leandro. Porque o Rafael Marques, ele jogou de ponta direita. Você está enganado. O Cristaldo. O Cristaldo é centroavante. Mas ele vinha sendo escalado. Não, olha, o que, a informação que eu sei, que é o seguinte, o Dorival escalava ele numa posição que ele não curte jogar. Ele mal jogava, ele era banco. Mas quando jogava de segundo atacante, pelos lados. A informação que eu sei é que ele prefere jogar como centroavante. Sim, ele já disse isso. É jogador de bola, né, meu? Você disse que o elenco tem que ter 22. É, dois para cada posição. Sim. Agora, 42, 43, isso é muito, cara. Você tem que se desfazer. 22 é o mínimo. Mas depois do Paulista, vão emprestar um monte de cara para Série B. Então, hoje o elenco tem 32 sem os machucados. A única pergunta que eu faço hoje com relação ao Palmeiras é se o técnico segura essa onda. Quem vai responder? Nós vamos trabalhar. Estranho. O Oswaldo, o estranho que é santista, tá aqui, vai falar do Palmeiras. O Oswaldo, vai dar jeito? Não, eu não confio no Oswaldo nem um pouco como treinador. Isso quando ele foi pro Santos, já quando ele chegou, já falei lá pros meus amigos que não ia dar certo. Você já foi consertar a geladeira, né? Nem esquentou. Não dá certo. O Oswaldo, você vê que é um cara que não é mau treinador. É boa praça. Mas não é um cara que faz um time. É, entendeu? Boa praça, é legal, é bacana, é divertido. Mas... E ele tem alguns pedidos, por exemplo, esse Rafael Marques, com todo o povo. É o único que eu concordo. A vovó deu uma informação que ele vai jogar de ponta dele. O cara ser ponta. Não, ele treinou hoje de meia direita. É, pra jogar, pra jogar fora da área. É. Sombra, eu vi ele falando. Então, ele jogou de meia direita. Ele já jogou de meio campo. E o Dudu do outro. É tipo assim, ele vai querer jogar um esquema com um na frente e três meias. O que vai acontecer? O que eu quero como dizer... Como todo mundo agora. Como todo mundo faz, já é moda. Mas, Sombra, pro cara jogar fora da área... matando bola, tentando criar, ele tem que ter habilidade. Esse cara, Rafael Marques, se você der uma bola pra ele, dificilmente ele vai fazer 20 bolinhas. Ele não tem qualidade nenhuma. O Leandro Banana, na época de português, que ele jogava de ponta direita, ele caía no chão e tropeçava. Mas ele é centroavante. Aí tá, foi pro centroavante no time do Chapecó, fez gol. Mas vamos ver como é que vai ser. Mas só uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Oh, desculpa, Giovanelli, deixa eu falar uma coisa. A diferença é que ano passado, se o rapaz não ia bem, não tinha ninguém pra botar. Hoje, se o Rafael Mike não jogar... Tem uns 25 pra, entendeu? Pra jogar. É isso que eu tô dizendo. Isso mudou um pouco. Fala, Giovanelli. Não, mas eu acho que acho que o Portuga falou, e muita gente, acho que da imprensa falou, que esse Matos que chegou aí no Palmeiras aí, ele tá fazendo com o Palmeiras o que ele fez com o Cruzeiro. E ele deve ter assistido umas 10 vezes aquele filme Moneyball lá, né? Porque ele tá fazendo... Trabalha bastante com estatística, né? Porque o que ele tá fazendo é basicamente aquilo lá. O quê? Pegando jogadores de baixo custo e tentando formar um time vencedor. Ele tá certo. Tá contratando por estatística. Não, tudo bem, mas eu não acho... Eu acho válido. Eu particularmente acho válido. Se der certo, ótimo. Porque a diferença é que lá nos Estados Unidos eles têm muito mais condições. Lá, no filme, era um cara que fez Harvard lá. Colete Harvey. Harvard lá, não sei o nome disso aí. Eu assisti um filme Harvard. Muito bom com o Frata. Ele montou que ele fazia... uma equação lá no filme que ele jogava qualquer jogador e falava pro cara se valia. Assisti um filme com o Frata chamado Mano Ball. O Oswaldo. Ele fazia o Mano. Era demais, né? Você vê, a estatística às vezes tem que ser bem entendida. O ano passado, o pessoal falou que o Oswaldo no São Paulo foi um dos maiores, se não for o maior assistente. Assistente é aquele que dá passe pra fazer o gol, né? Só que, porra, a mesma estatística lá não mostra que a cada 10 vezes que ele pega na bola, 9 não acontece nada, né? Cemitério. Isso é uma coisa que tem que ser analisada. Qual é o forte do jogador? Qual é o fraco do jogador? E outra, passe certo. Eu acho fundamental isso no futebol. Sombra, passe certo. Um cara que é volante, primeiro volante, ele pega a bola, recebe, encosta pro lateral. Encosta pro zagueiro. Não é rapaz quase nunca. Não, e zagueiro central agora, também. E então, agora começou e vai seguir uma febre aí que é do volante... seja que arme um volante sem essa pegada de pegadora. O cara tem que tomar a bola, estilo Clodoaldo, como era antigamente, quando os times jogavam no 4-2-4. Tome arma. Cara que sabe pegar difícil. E sabe armar. Vai vendo. Eu queria fazer um breve comentário. Boa noite, Cláudio Calçudo. Boa noite a todos. Um breve comentário. Por onde andavas? Eu estava por aí analisando. Hoje ele tá aqui, hein? Cuidado, hein? Do Palmeiras, hoje ele voltou de férias, né? Queria falar que um time do Palmeiras de titular com Fernando Praz, Lucas, Tóbio, Vitor Hugo e Zé Roberto, Amaral, Gabriel... Ai, meu, senão você... Formei o resto do time, o porro do meio campo. Você terminou no volante. Cláudio! Cláudio! Concordo com o que você... Não, o resto do time. Não, o resto, você parou no meio do campo. O resto... Tava dizendo... Falou Amaral, Gabriel. Aí, estava com Amaral, Gabriel... Você ficou muito cansado Leon, esses dias, né? Michael Leite, Leandro Pereira, no time do reserva. Cláudio! Portuga! Cutuca o cachorro. Babando na fralda. Eu na acho fralda que aí, você não está correto no seu comentário. Cláudio, se liga, Cláudio. Nós vamos levar o Cláudio para dar uma preleção. Porque tem que extravasar. Eu ando nervoso. Ô, Tércio, você tá tão cansado, Cláudio? O menino lá da base do Palmeiras, lá o Jesus, aí é ligeiro, hein? É ligeiro, ele é bom, né? Tomara que vinga, né? Também aqui na Série A, né? Porque. Ele fez trocentos gols lá, né, no Sub-17, aí agora... Bom, teve o zagueiro do Vitória ontem, meu, ele deve estar no hospital até agora. Ó, aí que tá, Sombra. Uma torção na coluna pode ali. Pode ser que ele não jogue nada, mas por aquele lance, dá pra você ver o cara... Ele dançou frevo com o zagueiro. Mas ele fingiu que ia cruzar e pintou seu bola junto. Também, e acho que às vezes... É uma bola pra ele ter chutado e quis cortar, então coisas que ele já tem. É moleque ainda, né? Sim. Ele já tem que. Mas ele vai aprender. Mas foi legal porque justificou toda a expectativa em cima dele. Você sabe que se dizia. Calma. Sabe quem fez um gol? Não. Sabe quem fez um lance parecido? Não, no sentido de jogar bola, jogar bem. Quem fez um lance parecido, Sombra vai lembrar, foi aquela final do Barcelona com São Paulo, o Miller. Fingiu que ia cruzar e deu corte no Ferreira e cruzou a bola. Claro, mas aí nós estamos falando do maior jogador da história. O Miller não foi muito bom, mas o lance, história, o raciocínio do jogador Miller, é muito bom. Fácil. Da história, o que não pode acontecer com ele é aquele que estava quando o Filipão estava no Palmeiras. Lembra o Michael Jackson lá? Meteu um drible, um gol, aí no dia seguinte levaram pro Globo Esporte, aí é o cara, e o cara ganhou a aposta do Filipão, fez a aposta, mas sumiu, campeão com o Betinho, sumiu. Quanto é o Betinho? Sei lá. Eu fui campeão. Ah, mas esse jogo aí foi contra o time da Copa do Brasil. Não, digo a festa que fizeram. Agora o vó, esse Jesus aí mesmo que se conhece, a pena é que se ele for tão bom quanto se diz, vai jogar... E fica um ano e meio e vai embora. Será? Ah, você não tem a dúvida. O quê? Acho que tá bem amarrado agora, tá assim mesmo, e mais, o Palmeiras tem 30% do jogador. Ô, meu. E o Palmeiras é... O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não consegue segurar jogador assim. O São Paulo segura até pegar milhões, o Santos. O Palmeiras parece que a primeira oportunidade que vem já leva. Vai levar mesmo, porque o presidente precisa recuperar o din-din, velho. Você tá louco? Mas quem quer rir tem que fazer rir, né, meu? Mas não sei se é por essa questão não, velho. Porque a devolução do dinheiro lá do presidente do Palmeiras já tá lá assinado, vai receber não sei quantos por cento por mês. Mas é bom adiantar. Você vai amortizando, entendeu? É bom. Assim, não é. Tá bom. O que a RG brinca é assim. É que nunca nasce. O que a RG brinca é o seguinte, é difícil cair o raio duas vezes no mesmo lugar. O Palmeiras caiu. Porque esse menino, o começo dele, tá me lembrando muito o começo do Wagner Love. O Wagner Love aconteceu igual. Só, o Palmeiras não soube tratar bem o Wagner Love. Esse negócio de raio. Não ficou. Mas tem o talento, só. Não, tudo bem. Mas cara. No meu, na minha opinião, quando a gente fala desse negócio de raio cair duas vezes no meu lugar, é quando a gente fala de jogador muito acima da média. Não, precisa ver um menino mais. Então, assim, mas, pra mim, Wagner Love é raio dele. Não, o Wagner Love é muito bom jogador. Mas eu penso, eu penso que aqui pra São Paulo... O Wagner Love ficou certinho um ano e meio, igual você falou. Aqui, o Wagner Love, se ele ficasse mais jogando no Brasil, ele teria a seleção brasileira. Nessa copinha, com exceção do Santos, mas o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras, parece que tem uma perspectiva boa com... jogadores. Tá molecada. Né? É. Parece. Tércio. Pois não. Tudo de bom pra você. Valeu, Sombra. Quer dizer aí que vocês são impagáveis aí, cara. Vocês são muito... Não, nós é pagável, velho. Cara, vocês têm o dom de desestressar qualquer um que seja estressado nesse trânsito. Mas é desestressador. Eu viajo aí nas teorias do mano maluco aí. Rápido. É nóis. Mano é doido. Sempre pertinentes. Inclusive, ô, Tércio, o negócio é o seguinte. Louco, mano, responder é doidão. Aqui pro Rafael e pro Jean, que estão falando aqui no Twitter. O Rafael aqui falou o seguinte, eu vou citar os dois aqui, porque eles estavam falando a respeito da alternativa que eu dei de jogar no Pacaembu. O Rafael copiou o Rudy aqui e falou, fala pro Jeg do Mano, que paga 400k pra jogar na Arena, ganha no mínimo 2 milhões. No Pacaembu gasta menos pra jogar, mas arrecada 500 mil. O negócio é o seguinte, ô Rafael, então você não ouviu o que eu disse, eu não falei que é a respeito de lucro. Eu falei, ô Jeg, idiota. Não. Ele me xingou. Mas peraí, se ele me xingou, tô devolvendo o xingamento. Em nenhum momento que eu falei em termos de arrecadação. O que eu disse aqui é para pressionar a W Torre a ceder o que o Palmeiras tá pedindo em contrato. Uhum. O que eu disse aqui é uma forma do Palmeiras tentar, teoricamente, prejudicar a W Torre e assim fazer com que ela abra as pernas e ceda o que o Palmeiras quer. Em termos de reivindicação dentro desse contrato que eles estão discutindo. É parceiro, entendeu? Agora o que é que eu desenho? O Bano é o maior personagem do rádio, cada piada é melhor que a outra. Não sou personagem, não. É nóis, senhor. Pois não. Um abraço, tchau. Valeu, Sombra. Abraço, obrigado aí. Boa, até mais, cara. Valeu. É cuidado, cuidado com o brilho. Esse é o Estádio 97. Vamos trazer algumas mensagens que estão através do nosso Twitter. Siga aí, @Estádio97. @Estádio97. Siga o Estádio 97 no Twitter. O Jean Brugognoli. Soletri Brugognoli. Brugognoli. Em Brugognoli. O Palmeiras vai pagar 400 mil por jogo? Dá quanto por mês? O Corinthians vai ter que pagar quanto no Itaquerão por mês? Pergunta ele. O Denis Vieira. Esse Tobias deveria participar do The Voice. Ele foi? Ah, não. O primeiro The Voice. Nunca ele saiu na audição de Salvador. Ele canta mais que o Naldo. Hã? Eu não vi. Ah, como não? O Brasil inteiro viu. Eu não vi duende nenhum. Tem até votação lá. Se você quiser que o Tobias fique... Vote e tal. Ah, é? E ele tá no BBB agora? Não, ele vai rapidinho e volta todo dia. O Vitorino Júnior fala que, olha, Corinthians e São Paulo amanhã, o correto seria sem divisão de torcida, sem bandeira, sem faixa, sem camisa. Porra. Sem camisa com símbolos dos clubes. É, meu amigo. Olha o que virou. Já saiu os caras paisando. O André Baltazar fala que, Sombra, boa tarde. É verdade que o São Paulo estaria sondando dois argentinos, um zagueiro e um atacante de velocidade? Olha, o São Paulo tá sondando mais do que esses caras que perfura pra achar petróleo, água. E é um jogador que joga no futebol argentino, mas não é argentino. Que é o Balanta do River. É São Paulo ou ele fute? É o Balanta do River que o São Paulo só tá. O Alexandre Calíquio. Esses cartolas têm que ter vergonha na cara e fazer uma gestão decente. Tem que virar empresa. Se não dá lucro, fecha. O Bruno Silva, a respeito do Conca, porque nós perguntamos se o Conca, se fosse brasileiro, se ele defenderia a seleção brasileira. Sim. Ele responde aí, olha, nos tempos de hoje seria nosso camisa 10 fácil. O Ale Bispo deve estar falando a respeito dos 4 jogos seguidos que o Palmeiras fará no Paulista em casa. Sim. O presidente da federação não é palmeirense? 4 jogos seguidos no Pepa Arena é uma vergonha. O que é o Pepa Arena? Tá bom, tá. Ah, mas não. O cara mandou um Pepa Arena, se velho. Se fosse palmeirense, o Palmeiras teria jogado em Limeira às 10 da manhã todo jogo, tá? O Eduardo Bueno. Se a CBF quiser, sim, mas não sei. Ah, tá falando do Conca. O Rodrigo dos Santos, a venda de mando de campo é um dos maiores absurdos do futebol brasileiro atual. O Cauã de la Torre, olha, a respeito do Conca, dependendo do empresário, pode ser até pode jogar na seleção até sendo argentino mesmo. O Conca chegou a jogar pela seleção argentina alguma vez? Não. Aquele clássico das Américas. Só esse. Esse clássico das Américas. Aquele ele jogou o Barcos e o Guinha Azul. Ele que jogou, hein? Eu não me lembro do Conca ter jogado. Acho que o Conca foi convocado. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Lá ele não tem essa moral, não. Lá jogadores igual o Romagnoli, o próprio D'Alessandro, tem muito mais moral. O Conca na Argentina não tem moral nenhuma, velho. Ninguém gosta do futebol dele. Mas ele é melhor do que muito meia que tá lá. Todo dia vi um jogo lá do Boca, falei, nossa. Não, o Boca tá perto. Sabe quem que é bom jogador, que os caras gostam? Acho que o Mano já viu jogar. Esse tal de Pisculite aí, que tá no River Plate. Esse número 10 aí lá, ele tá com moral na Argentina. E o Centurion, que dizem que o São Paulo foi atrás. Você gosta de um Pisculite? Não, não gosto. Pra mim o Ricardo nada. Cruz, o São Paulo tem que trazer o zagueiro Jardel do Benfica. Eu nunca ouvi falar em Jardel do Benfica. Sabe quem tinha que trazer o Benfica? Quem? Luizão. Luizão. Aí, que custa 5 milhões de euros. O Maurício, o zagueiro que brigou com o... Você lembra? Como é que foi que ele brigou? Pobina. Ele foi pra Lazio. Renovou aquele do Internacional lá? Ele tinha sondagem do Manchester. Era o Maurício? É, Maurício. Que jogou na Portuguesa, que a gente falou que ele tava no Sport. Ele foi emprestado pra Portuguesa. Ele teve situação pra ir pro Manchester United. Evidente. Mano, renovou aquele do Inter lá, o... Juan? Renovou. Juan? Acho que renovou. Renovou, o Mano tava com Mas ele tava pra sair de lá sim. O Maírlon Macedo, Lulinha fez mais de 200 gols na base. Gabriel Jesus tem que ter pé no chão, é verdade. O Lulinha era um jogador extremamente exaltado. Mais de 200 gols, né? E não vingou. Desculpa, não é só o Lulinha. Há anos que é isso, meu. São Paulo tinha um lá, como que era o nome lá? Nossa, vamos falar. Renatinho, Sérgio Mota. Sérgio Mota, então os caras falam. Sérgio Mota. Lembra? Sérgio Mota é. Olha, na base do São Paulo tem um moleque. Ah, mas o Renatinho foi mais. Bababá. É sacanagem que você faz. O Renatinho subiu junto com o Kaká. É aquilo que você sabe que é o Oliveira, você lembra, seu Oliveira? É aquilo que a gente. Ele virou treinador. É aquilo que a gente sempre fala, é o marketing da informação. Os caras às vezes comentam de jogador, não sabe nem quem é, porque ouviu falar. Thiago dos Santos foi levado pra Espanha lá no. Aquele alemão. O alemão. É o Janchera. E o Renatinho? O Janchera, se não me engano, tá no jogo. O Casão também, viu, Sobrão? Quem? O Casão. O Calção? Não, você falou o quê? O Jean? O Janchera. É? Aquele Janchera. O Casão também. Não, o Casão também. Também gosta. Também gosta do Jean. É inescrupuloso. Olha, puta, agora quebrou tudo. O Jean Chera. O Jean Chera. O Thiago, aqui, que foi levado lá pra Espanha, o gordinho. Corinthians tinha um. Foi a última vez que eu fui num jogo da Copinha, por sinal. E depois daquele dia eu prometi que nunca mais eu voltaria. É. Por sinal, por coincidência, foi o Corinthians de São Paulo. Você lembra, Babá? Foi 4x3, um jogando, me lembro que foi 4x3 do Corinthians pro São Paulo. E o Fabinho Fontes. E todo mundo fala que era novo neto. Eu também tenho minhas fontes. Pô, né? o Fabinho Fontes, é o novo neto. O que deu? Sabe quem tá no Londrina, Sobre? O Lino. O Lino? Lateral esquerdo. Contra o Cruzeiro esses dias aí. E você sabe que curioso? Celcinho do Londrina. É? Celcinho Ronaldinho, a luz da luz. Você sabe, o Kaká, que em pouco tempo subiu no São Paulo, foi eleito o melhor jogador do mundo, ele era reserva do time que foi campeão da Copinha. Do Harrison. Exatamente, o titular era o Harrison. O outro lá tinha mais fama que o Kaká, o tal de Renatinho era muito mais famoso que o Kaká. Você lembra de um tal de Rafinha, que era da Portuguesa? O Kaká não era o mais famoso da história. Você lembra do Rafinha, que era da Portuguesa, depois foi pro São Paulo, acabou jogando até bem no Curitiba. Rafinha também, mas nossa. Eu fui assistir um jogo com o Mano em 2002, Portuguesa e Cruzeiro, lembra, Mano? Final da Taça São Paulo, o moleque arrebentava. É verdade. Lembra do Kerlon Foca? Kerlon Foca era o maior jogador da história do mundo. Esse que se quebrou. Olha, estranho, algum santista que te decepcionou? Tem que você fala, puta, esperava tanto. Ah, no Santos, como tem muita molecada que sobe, pra pegar um, você tem umas 10 decepções, né? Neilton foi uma decepção. Neilton foi a decepção do jeito que ele saiu do Santos. Que ele jogou não era nada, nem meio Neymar, né? Santista, ano passado, o Santos foi campeão da Taça São Paulo, o moleque me apareceu com óculos escuros, uma gola levantada, um cabelo arrepiado, não jogou, tô aí vendo com o meu empresário, não consigo dar um chute na bola. Uma decepção foi o Alan Santos. Alan Santos? É, cara. Lembra aquele que eu falava que tinha que ir pra Globo lá pra ser artista? Ah, sei. São Paulo, mesmo. Sérgio Mota. Cavanhaque. Né? Sérgio Mota foi mais falado. Cavanhaque de artista. Sérgio Mota, os caras diziam que era o bicho da presa, nada. Também, Lucas. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da BV Financeira. Já vão falar do avião do estádio. Olha só, rapaz, o ano começando, mas é conta que não acaba mais. É uma atrás da outra, é todo dia. Parece que janeiro tem 90 dias. Você tá apertado com as tuas contas, amigo? Tô. Tá precisando de dinheiro? Tô. A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano muito mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. Então, amigão, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano, hein? É só ligar 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Chuck. Quem... Beleza, hein, Benjamin? Quero só te perguntar, que foi melhor o Lene, a revelação que nunca deu certo, Lene, ou o Henrique, atacante em São Paulo? Ô, Benjamin, onde você arruma essas fotos, Benjamin? Olha, Sombra, eu quero falar o seguinte, eu quero que a modéstia agora não participe da conversa. Você é o maior, eu fui considerado assim, hoje... Tem nego que revela talentos pro futebol, você então, revela fotos incríveis. Não, e eu tenho mais ou menos 130 solicitações de entrar para participar do meu WhatsApp. É incrível. Você não consegue com solicitação. Então, agora eu vou criar um serviço a partir de 1 de fevereiro, não é simbólico, não é para ganhar dinheiro. Fotos relacionadas à natureza? Então, é R$ 9,90 por mês... E é ilimitado, você participa do meu WhatsApp. É o plano sócio-torcedor do Benjamin. Só que não tem fins lucrativos. Só pra... Fotos relacionadas à natureza. De 0 a 10 com a nota dos meus WhatsApp, por favor, seja sincero. Ah, 9,75. Fica falando pra 10. Não, calma, não sei, você pode surpreender. Mas são fotos relacionadas à natureza, é isso? É natureza humana. Eu não tô aqui pra fazer demagogia com ninguém, eu não fico mandando pirâmide, orações, filosofias, pirâmide. Olha, um mundo é belo. Eu mando as coisas que a galera pode ver. O que você manda, irmã mulher? Eu mando sacanagem, velho. Eu mando só sacanagem. Eu mando sacanagem. Meu WhatsApp olha, posso falar? O meu WhatsApp é real. Sacanagem é bom demais, velho. É, né, velho? Por exemplo, eu bloqueei o Moto do meu WhatsApp. Por quê? Ai, ele manda aquelas piadinhas que o meu celular tem que virar de página. Sabe, as coisas que não termina de ler. Não. Aí depois ele manda frases de efeito. Desde que você fez isso, eu não durmo mais. Nossa, perdi o sono. Muito chato, cara. Estranho, ó. Muito chato. Estranho. Tá com papel e caneta aí? Opa. Então, ó. Ó o avião. Ó o avião do estádio passando aí, ó. Olha lá. O avião do estádio. É, esse é, anota aí, ó, passou o avião do estádio agora, são 7h03, hoje é dia 21, correto, Bá? Hoje é dia 21 de janeiro, já passou um avião aqui do estádio 97, vá anotando quantas vezes você ouve o avião do estádio 97, tá? Tá valendo pela promoção, avião do estádio 97 que vai te levar pra assistir Barcelona e Real Madrid, dia 22 de março, jogo dia 22 de março, lá na Catalunha, que beleza, vai lá no Nou Camp, acompanhado pelo RG número 2, que vai estar fazendo aí, às vezes, de anfitrião. É, vai estar recebendo vocês lá no Nou Camp. Vai fazer companhia para todos vocês que ganharem, para o ouvinte que ganhar, com direito acompanhante. Bora, vai visitar lugares, vai visitar lugares maravilhosos de Barcelona, da região da Catalunha. Segundo Motinha, tudo isso lindo com o apoio demais da Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar. E também apoio da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Tem o GP de Fórmula 1 da Catalunha, é maravilhoso. É, diz que o bicho pega lá, velho. Autódromo sensacional. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Só o Estádio 97 te leva pra ver Barcelona e Real Madrid. Alô? Alô? Quem fala? Roberto. Roberto do quê? Roberto. Não, Roberto Cotrufo Filho. O quê? Entendi, grande Roberto. Cotúfilo. E quantos anos? Quantos anos, Roberto? 4 ou 7. RG? Você tá vendo? Você não tava prestando atenção no programa? Não, tava, cara. Tava me lembrando que certa vez. Mas ele nem terminou. Eu sei que vai ser bom. Como é que você se expõe ao ridículo dessa maneira? Idiota. Espera eu fazer a porra da piada. É muito bom. Que é o jogador, sabe aquele jogador que tá com o trufo na mão pra ganhar o jogo? Ah, baralho. Não é trunfo. Hã? Com trufo. É, o que eu falei. Trufo. Tá relacionado. Você jogava super trufo, você não pode entender, meu irmão. Imbecil. Era legal, lembra? Super trufo de carro, lembra, RG? De navio, os aviões. Super heróis, lembra? Ah, vamos jogar qualquer dia aí. Vamos fazer um campeonato de super trufo. No Energia na Véia, qual é o negócio que a gente tinha que fazer? Não. Campeonato stop. Stop, sensacional. Lembra? Ah! É. Legal, stop! É. Boa. A gente podia jogar o strip poker também. Nós. Pronto. Todos nós. Eu sei o Domênico. Aguinaldinho, quem você gostaria? Quem do programa você gostaria de ver pelado? Eu gostaria de ver o Mano, porque a Domênico eu já vi, o RG não me interessa. Você quer ver quem? O Mano, o Bota tem o mesmo plug que eu, não encaixa. Agora, o Mano não, eu gostaria de ver ela pelada. Você queria ver o Mano pelado? Eu, lá em Riviera, eu gostaria de ver. Mas não, você tem que escolher, mas, o Mano ou o Domênico. Mas, por exemplo, você... Ah, o Domênico eu já conheço. Já conhece. Já sei como é. Fala, você não gostaria que ele chegasse já pelado? Qual que é o teu fetiche com o Mano? Como você gostaria que ele aparecesse? Menino, eu queria... Imagina a gente em Riviera... sentado na praia, com aquela chopeira lá, aquela aluga deliciosa. Eu já vi fotos, muito bonita. Clube do chope. É verdade. É. Eu queria fazer um luau pelada pra ele. Eu faço o luau pelada. Tipo, fazer a fogueira. É, faz a fogueirinha. Está meio quente, mas tudo bem. Faz uma fogueira. Eu vou fazendo, cantando músicas pelada. E ele, aos poucos, eu gostaria que ele ficasse com um pano só em cima da pistola dele. Só o pano. E de modo que ele sai da água igual a antiga abertura do Fantástico. A Globo, beleza? E câmera lenta? Isadora Ribeiro. Tchutchá. É. E eu faço com a boca. E ele vai saindo bem gostosa da água. Ô, Aguinaldinho. Mas é só um fetiche só. Eu não sei se ele vai querer fazer isso. Ô, Aguinaldinho. Olha o WhatsApp que eu recebi do Domênico. Da Domênica? É. Beijo. É. Ó, gatinha, desculpa, a cama não podia avise, arrumar hoje. Avise o Aguinaldinho que eu gostaria de aparecer pra ele como Tony, o mecânico. Eu de macacão, com os peitos peludos pra fora e cheio de graxa só pra ele. Nossa. Cheio de graxa. A cabeça da teta dele é linda. Olha lá, tem pelos em volta, parece a cabeça num sol. Mas essa aqui é a abertura mais velha do Fantasma, da inauguração. Ah, não é essa daí não, menino. Assim a vida lhe nossa. É a Vanusa? Tá louco. Você é louco. É a Vanusa. É a época que ela nem cantava o hino. Pô, essa época aí o Cid Moreira aparecia no Criança Esperança menininho. É isso aí, seu Cid! Tá de brincadeira. Vamos mano, acho que nessa época, sei lá, acho que nem seus pais se conheciam. Acho que não, mano. Pô, o Léo Batista tinha cabelo preto. 40 anos. Quando seu pai e tua mãe se casaram? Putz, não sei. Você não sabe, idiota. Ah, vou saber. Eu era o quê? Eu era o padre que foi celebrou 85, a... Você não sabe foi? O ano que os seus pais casaram? Não, chupo. Eu tinha nascido, não. Porra! Casaram antes. Você ter se casado em 80, sei lá. Quando seus pais esse souberam... sombra muito lixo. Quando seus pais souberam que eram gêmeos... Ficaram putos, velho. Né? Não, meu pai teve a ideia de dar meu irmão. Ele ia vender. E eu não mas ninguém ia. Quis comprar, mano. Mas aí minha mãe ficou com dó. Verdade, meu. Quando você tem gêmeo, o ideal é você vender um e cuidar do outro. O teu irmão mais novo, que não é gêmeo, ele tem muito ciúme de vocês dois? Não. Alguém dá bola pra ele em casa? É. Ele tem amigos? Ah, um ou outro, né? Arrumou mas não é pra ele é ninguém fala do escanteio. Teu irmão menor, ele é esquecido, né? Sacanagem isso. Tomou um escanteio, mano, na vida. O teu irmão lá, o... A vida é escanteio, né? E ele fala pra todo mundo que é teu irmão? Fala, lógico, quer se beneficiar. Ô, mano, mas como esse assim, seu irmão assim? Aí, o Marcelo, né? Ah. Que não é o gêmeo. Não. É meio que nem o Ademilson no elenco de São Paulo, né? Como assim? É o último a se lembrar. Tipo, não vingou. Só entra no final do jogo. É. E querendo ou não, meu irmão que trabalha aqui também, ele é lembrado muitas vezes aí. O pessoal vê alguma idiotice que ele faz, gêmeo, alguma coisa do tipo aí. É. O teu irmão faz uns stand-ups então ele... maravilhosos. Ele vai meio que na aba, tá ligado? Seu irmão. Vai na aba, pega carona no rabo do comigo. Ah, o Marcão é engraçado. O Marcão é engraçado, sim. Agora cabeção, mano. Tadinho, né? É. Ele tá com e seus pais gostam dele ou também não dão muita atenção? Gostam, cuida, dão água, comida. Alimentam? É. Tá certo. Normal, ele é o mais bonito dos três. E... Você viu meus WhatsApp aí? Ô, amigão, qual o seu bairro? Aqui, eu tô falando da Paulista, mas é Vila Matilde. Vila Matilde é nós, moleque, pai da topo. E você tá sentindo consolação ou você tá sentindo paraíso? Eu tô perto da Augusta. Na verdade, eu tenho com a Augusta ali. Bom lugar. Tá voltando pra casa, então. É, eu trabalho no banco ali. Hoje eu comi ali perto, no Bar das Putas. Das Putas? É. Um momento. Legal, Sombra. É. Era o Bar das Putas, era conhecido como Bar das Putas, velho. Depende. E lá embaixo ainda, lá embaixo da construção, existe o Ferros Bar ainda? Não, existe, mas não é mais o Ferros Bar, aquela história. Ferros Bar que era do meu amigo, Zé. O português. O RG. Sabe quem... Planeta também, tio Planeta. Sabe quem morava ali em cima, no prédio do Ferros Bar? Terezinha Sodré. Ex-mulher do Carlos Alberto Torres. É. RG, eu era, pô, naquela época de balada, faculdade. Nós falamos num lugar aí, perto do ângulo, do cursinho aqui. Do Jockey. Na Sergipe. Falei, caraca, velho, caí na porta do céu. Era um bar chamado Mustache. Nossa, tinha mulher. Amigo, falei pros caras, desce, velho, desce aqui, olha essa porta. Você não fez isso. Juro por Deus, desci. Você não sabia. Eu não fazia a menor ideia, desci o segurança lá da casa, o porteiro falou, bacana. Beleza. Vaza. Tem até uma história. Vaza que aqui é bar de lésbica. E elas se batiam nos caras. Mas eu falei, ô, moto, chega num lugar, só tem mulher na porta. Falei, eu trabalhava com uma empresa e eu tinha que levar os discos pro DJ na casa noturna. É. Beleza. Aí tava lá, tinha que levar lá, tem que levar pros DJ, nem lembro o nome do DJ. Tem que levar lá pro DJ do Mustache. Ah, Mustache, é isso que eu falei. Exatamente. Ali do lado do ângulo. É, e fui lá e tal. Grande mistério. Aí o DJ falou, ó, entra aqui, beleza, vamos lá na cabine e tal. Levei os discos pro cara, eu falei pro cara, caramba, hein, bicho. É o paraíso. Eu falei, que é isso? Eu falei, meu, não olha, não fica olhando, porque tem umas aqui que vão te dar um cacete se você ficar mesmo olhando. Eu fiquei 30 segundos na porta chegaram, e fui embora. Vocês chegaram aí no Cave, na Consolação? Porra. Não. Lembra do Cave? Lembro de nome, mas não lembro da Cave. Você indo pela Nestor Pestana, virando logo à direita na Consolação? Não, não lembro. No não, finalzinho, não. Ali ficava o... Tony Tornado, sabe aquela galera ali? Ah, mas isso é década de 70. Sim. É. Tanto que vocês sabem que qualquer balada GLS, por exemplo, da balada gay dos homens, mulher paga mais caro. E ao contrário também. Mas isso aí é preconceito. Tá não, vendo? Isso aí é coisa errada. Porque, por exemplo, pensa assim, você vai numa balada gay, vai muito amiga de gay. E aí, geralmente, as amigas são bonitas. Ah, você sempre vem com essas teorias furadas. Mas é verdade. Ah, tá bom. É verdade, é por isso. Não, mulher paga o triplo, às vezes, na balada. Isso é preconceito. É verdade, o Sombra sabe disso. O Sombra sabe por quê? É porque ele trabalha com a noite, sabe? Eu trabalho com esse povo aí. E é mentira essa história. Não é mentira. O quê? O que o Mota falou? O Mota é um puta mentiroso. Viu? Viu? Falei? Ô, Roberto. Fala, mano. Já pegou alguma lésbica? Não, não. Sim. Nunca. Fora. Ah, não sei, às vezes o cara tem um fetiche, realizou, sei lá. É fetiche. Mas tem homem que tem. Tem um amigo nosso em comum, depois não, a gente fala o nome dele. Complementa, mano. Complementa. Você fez a pergunta se ele pegou. E se ele foi pego? Não. Ele foi pego por alguma lésbica, amigo, ou não? Também não. Também você sabe que tem um amigo... teve alguma relação bi? Você sabe que tem um. Também não. Tem um parceiro nosso, mano. Tem um parceiro nosso, amigo em comum, nós, depois eu falo quem é. Eu tava na noite com ele. Você. Chegou uma. Não sou eu. Amigo nosso, meu irmão. Chegou uma menina pra ele bonita. E o cara conversou a menina ficar com ele. Dá um dado momento da noite, eu falo, meu negócio é outro, mas com você eu sairia. Eu saio com você, você me dando a oportunidade de meter um fio terra num rapaz. Que é isso? Ele ficou branco, você também conhece o cara. Ele ficou branco e falou, não, melhor não. Essa história com você. Falou, não, melhor não. Estávamos num barzinho de Santana, eu e ele. Ô, amigão, você falou que você trabalha em banco, né? Isso. Faz o que lá? Eu trabalho na área de câmbio. Ah, e quanto fechou o dólar hoje? É, hoje tava bom, hein? O comercial tava 260, hein? Pra turismo, hoje tava bom. E por quanto você venderia aqui pro integrante do Estádio 97? Eita! Pô, dá pra fazer aí. O Sombra já foi onde eu trabalhava, na outra corretora. O Sombra e o Benjamin. Ah, o Benjamin. Ah, então eu sei porque você não trabalha mais lá. Porque o Benjamin foi pegar um câmbio e ele fechou a corretora. Não tinha mais dólar pra vender pra ninguém, ele velho. O Benjamin então ele trabalhava lá na cotação. É isso aí, ô Benjamin. Um abraço pro amigo Marcelo Melson. Ele é amigo do dono, eu sou amigo dos caras que lá de baixo do Jorge, do Caio. Tem o Marco Antônio lá. Um abraço pro Caio também. Tem o Marcelo Melson, o Ale, o Abramo Dueck. Olha, e segundo o pessoal lá, fechou 25985. 25985, mas qual o preço que você faria pro integrante do Estádio 97? Nem o dólar caiu. Pô, dava pra fazer hoje aí um 268, 267. Por exemplo, eu vou pra Europa, eu tô indo pra Europa, não sei se você sabe, eu tô indo pra Europa. A gente gosta de falar, né? Não sei se você tá sabendo disso, mas eu estou... Parabéns, hein? Legal, bacana. Então eu tô me tornando assim muito famoso e eu estou indo pra Europa. Quanto que sai a doleta? Não, euro, dólar não, é euro. É o euro, Eu achei que ia levar a PC. O euro, quanto que sai um eurozinho aí? Não, o euro hoje, pra vocês, é 3,14, sim, dá lá pra fazer. Quanto eu ouvi? 3,14. Mais ou menos, hein? Já caiu bastante. É. Mas, ó, o negócio é o seguinte, ó. Como é feio uma nota de euro. Parece uma caixa de TV dobrada. Ah, então me dá, pode jogar aqui pra mim. Ó, parece uma folha de sulfite dobrada, Regi. Bonito não, cabe, não cabe na carteira, velho. Nossa senhora. É uma nota, ela é grande. Ela é grande. Nossa, velho. Mas é legal. Ô, RG, uma nota de euro é uma folha A4, velho, de sulfite, velho. Isso é brincadeira, mano. Ô, amigão, você torce pra quem? Sobe o hino, Sombra, São Paulo. É. São Paulo, soletrando São Paulo. O cara tá entrando no nível de falar de euro, de conversa muito boa, mas que a gente apresentou é o Cafu, meu. Não tem jogador aí, tá tudo muito bom. É, mas você pediu. Não, pedi não, pedi outras coisas aí, meu. Nós estamos aqui com o professor Muricy no estúdio. Pelo amor de Deus. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta pro Muricy real, o que você perguntaria pra ele? Ô, Muricy, o que você vai fazer agora na lateral esquerda aí? Com Carlinhos e Uruguaio aí, o que você vai fazer? Ah, tô pensando em contratar um pessoal do MST pra ficar ali, porque tá improdutivo ali, né, meu? Quem você põe não vai. Ali quem você põe, eu coloquei lá os caras malucos, lá tava dando cabeçada na trave, mordia a grama. Uma vez que a gente foi jogar no interior, meu, esse Álvaro Pereira mordeu o cachorro da polícia. Mordeu tava o cachorro? Louco. Tava completamente louco. Não faz isso, agora não sei se ele fica, se vai. Agora vamos ver, né, meu? Não, torcedor. São Paulo... Ano passado, ó, seguinte, deixa eu explicar. O primeiro ano eu cheguei pra salvar. Segundo ano eu coloquei a Libertadores. Agora tem que ganhar, meu. Tem que ganhar. Tem que ganhar, os caras são chatos. Ah, tem que ganhar, porque, olha, esse ano bateu na trave, agora você tem que ir pra cima. Ô, Roberto, inclusive, esse é um ano que eu acho que assim fecha o ciclo de boa parte do elenco do São Paulo. E é o momento. É porque vários jogadores estão encerrando o contrato no final do ano. E alguns jogadores, eu entendo, que dependendo de como for a atuação, devem ser negociados. Então, assim, como esse é o último ano desse ciclo de jogadores, dessa boa parte aí de jogadores, é o ano, como disse, chegou, tirou do rebaixamento, levou para Libertadores, e agora tem que vir algo, algum título. É lógico, ganhar uma Libertadores, vai ganhar Libertadores, tudo bem, só falta combinar com o resto dos times que estão competindo, né? Lógico. Não é assim, mas ou uma Copa Libertadores, ou um Campeonato Brasileiro, não entendo que Campeonato Paulista seja... É bom, mas não é aquilo pra dizer que falar assim, pô, mesmo porque é o primeiro título disputado no ano, chega no fim do ano, mesmo que você ganhou, dá a impressão que você não ganhou. Ninguém nem mais lembra. Ninguém fala. Minha mulher hoje de manhã olhou pra mim e falou: ah, São Paulo faz 10 anos que não é campeão paulista. Eu olhei pra cara dela e falei: ih, o campeão paulista é tão... Não, mas mesmo porque o São Paulo durante muito tempo, desde ganhou que ganhou o paulista... Ganhou outras coisas que eu falei pra ficou ela. Focado na questão da Libertadores 3, 4 anos seguidos. Isso aí é normal. Lógico. Agora, nós temos aí em final de ciclo no São Paulo, que pode ser final de ciclo esse ano, Luiz Fabiano, contrato encerra no fim do ano. Verdade. Rogério Ceni. O Tolói, embora tenha renovado recentemente, mas já é um jogador que está pelo menos 2 anos no São Paulo. Tá dobrando a curva do Cabo Canaveral, como dizia. E é o tipo do jogador... Tem muita proposta da Itália. Que tem cara de jogador negociável, porque ele já foi para Itália, já quiseram que ele ficasse lá. Tem mercado, como tem passaporte, se eu não me engano. Álvaro Pereira. No meio do jogo. O Álvaro Pereira, inclusive, acho assim, ele vai estar de corpo presente. Porque tá, dizem, tá descontente. Que é ruim, né? Tá puto da vida. Mais jogadores, por exemplo. O Denilson também tem cara de jogador que vai ser embora. Negociado. Agora o Souza não. O Souza foi contratado recentemente, fica. O Michel Bastos, o contrato vai até o fim do ano. E quem é o Michel Bastos? Ele é do Roma? O Michel Bastos. Ele é do Roma? Não. É dele mesmo. É dele mesmo? É dele mesmo. Tá. Quem? Oi? Eu acho que esse fica, esse merece ficar, hein? É. Então, assim, jogadores que devem depois ficar, que são jogadores mais recentes do São Paulo, é o Kardec, é o Souza, é o Carlinhos que chegou, é o Bruno lateral direito. Ó, o Edson Silva também encerra agora contrato no fim do ano, se eu não estou enganado. Então é o fim de ciclo do São Paulo, de muitos jogadores no São Paulo. E eu, por exemplo, o Ganso. Você tem o Ganso e tem o Michel Bastos. O Ganso, se fizer um ótimo, por exemplo, fizer uma ótima Libertadores, não duvido ser negociado. O Ganso é um cara que tem sempre uma expectativa muito grande em cima dele, dele virar e fazer um grande campeonato. Agora, onde o São Paulo, mais a torcida, reclamava que tinha deficiências, não contratou ninguém que era os zagueiros. Trouxe o Breno, mas o Breno eu não conto, né? Porque é só dar pistas mesmo. Contar, né? Eu acho o seguinte, o São Paulo era um time muito bom, só que eu achava que tinha deficiências na zaga. E não contratou ninguém pra zaga. Acho que faltava um zagueiro um pouco. O São Paulo dizem na Argentina duas coisas que eu acho meio boatos. O Balanta. E tem nego falando do Javier Pastore, que tá querendo sair emprestado pra América do Sul do PSG. Acho que isso é muito difícil de trazer. Muito dinheiro. Seria bom. Mas muito dinheiro, mas, ô Sombra, é muito dinheiro. É muito bom, mas muito dinheiro. E assim, o Balanta é muito bom jogador. Tem mercado na Europa pra onde quiser. É um jogador que joga no futebol argentino já há alguns anos. E o São Paulo precisa de um zagueiro, né? Um zagueiro pra jogar, eu acho. É. E aí, Roberto? Oh, e aí, Roberto, esse time do jeito que tá, dá pra brigar por tudo esse ano? Eu acho que precisa, como o Portuga falou, eu acho que precisa de um zagueiro urgente. O Breno, eu acho que agora não vai ficar pronto, ele deve demorar, apesar dele ser novo, né? Mas ele ficou, acho que, muito tempo sem bola. Mas ele, eu acho que o time, colocando um zagueiro aí, alguém de velocidade, porque o Oswaldo lá, Deus me livre, já foi tarde também, né? Pegou uma grana com ele, acho que já... Valeu, né? Valeu. Acho que deu o que tinha que dar, mas precisava de um cara de velocidade e um pouco mais inteligente, né? Porque o Oswaldo pegava a bola, ele saía correndo, na hora de passar, ele entrega no pé do cara. Então, eu acho que com essas duas posições, acho que dá pra brigar. Esse ano dá pra ganhar alguma coisa e que não seja só o Paulista, né? Que o Paulista, é que nem você falou, parece que não ganhou nada, né? Não, se chegar no fim do ano, cara, e você chegar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e você foi campeão paulista, né? Fala, puta, que ano filha da mãe, cara. Ah, não ganhamos nada. Não, cara, chega falando, não ganhamos nada. Ah, você ganhou o paulista. É verdade. Ganhou o paulista. Aonde acho que São Paulo foi? Aonde São Paulo perdeu uma oportunidade que as pessoas não esperavam que perdesse foi a Copa do Brasil esse ano, que a eliminação com o Bragantino foi um troço meio ruim, né? Nossa, tosco. Sul-Americana perdeu pra um time muito bom. Esse Nacional, time bom, velho. Ô, Narigudo, agora o São Paulo fica procurando atacante de velocidade, fica procurando isso e aquilo, né? Procurando jogadores aí no mercado, como todo time fica procurando jogador no mercado. Agora, o São Paulo precisa dar um pouco mais de chance pra esses moleques da base. Porque também é o seguinte, não adianta você chegar e falar, ah, não dá, não tem qualidade, mas também não dá chance, você nunca vai saber. Você fazer já um pré-julgamento de que não é bom. Eu acho, mas como eu não. Eu vou ser honesto, eu não vi um jogo da Copinha nenhum, de nenhum time. Eu não sei. Eu não posso opinar se São Paulo tem gente ali pra subir ou não. Por exemplo, eu também acho que tem que subir, ainda mais São Paulo. Mas o problema é que não dá pra inscrever no Paulista. Mas se ele tá fazendo gols, 28 jogadores. É 28 jogadores, não pode escrever. Ah, mas você pode poupar alguém. Ué, você tira, por exemplo, o Fabiano. Você assistiu a Copinha? Vocês viram? Eu alguns jogos, eu vi todos os jogos do São Paulo. Eu não vi. O Corinthians, ele tem o Matheus Cassini, que é bom jogador. O Matheus Cassini, as pessoas falam, mas não sei quem é. Ele é bom jogador. O São Paulo tem esse menino que tá fazendo gols aí, o João Paulo. No São Paulo tem o Palmeiras, uns esse três, Gabriel Jesus. Que dá pra pensar. Tem os moleques, gente. O problema é o seguinte: o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians tem problema. Não pode escrever 28 jogadores. O São Paulo tem o empréstimo do Bernardo. Olha, Benja, tem um zum aí rolando. Ah, mas São Paulo tá especulando muito, todo mundo, né? Tem um zum. O Bernardo seria titular aqui na maioria dos times. O São Paulo tá atrás de um cara, então todo mundo vai falar o tempo inteiro. Ele seria titular. Que tem alegria nas pernas. Então, você gostaria do Bernardo, Roberto? Você para de fazer graça com isso. Pô. É o que diz. Eu acho que ele encaixava bem, eu acho que ele dava nesse time aí, porque ele tá meio encostado lá, né? Depois que ele andou falando demais lá no Shakhtar lá, eu acho que ele tá meio encostado. E seria uma boa, eu acho que seria uma boa. Pro São Paulo seria uma boa. Porque o Pato a gente não sabe se vai ficar aí, né? E como que vai ficar a situação mais dele. Um que encerra o ciclo no fim do ano. Aquele moleque foi uma decepção pra vocês? É Ademilson? Foi, pra mim foi. Foi uma decepção. Ah, Ademilson Arantes Nascimento. Ademilson Arantes! Pra mim também foi. Eu pensei que esse moleque. Ele foi considerado o melhor jogador da seleção nas categorias de base. Eu pensei que esse moleque ia arrebentar. Eu acho que é mais velocidade que bola, cara. Não, acho que ele tem mais velocidade que habilidade. E atrapalha. Mas o Ataíde falou que aposta nele ainda, que é um grande jogador. Tá valorizando o jogador. Mas também, o Ataíde não pode entrar no ar e falar assim, ih, esse aí não dá mais nada. Mas pode acontecer com ele o que aconteceu com o Wesley. Pode ser emprestado, pode se dar. Aquele que era do Santos, foi lá pro Atlético Paranaense. Pode ser. Entendeu? Ô, Roberto, tá anotando aí os aviões passando? A hora que eu pego o Sombra é difícil, porque eu começo a ouvir o programa por volta de 7 horas. Entendi. Mas eu vou pelo menos um dia, eu garanto pra você que eu vou pegar, porque eu vou ouvir na internet. Então, quer dizer, um dia eu vou pegar pra participar. É dia 2 de março, né? Mas nunca deixe de anotar. Você sabe por quê? Porque tem vezes que eu só solto o avião depois das 7. Tem vezes que logo no primeiro minuto. Anota, porque você tá dentro das condições de chances de ir pra Europa comigo. O RG tá falando pra todo mundo. É, olha, o clássico Real Madrid, o Barcelona e Real Madrid é um detalhe. Agora, entendeu? A companhia do RG, você precisa ver as coisas que ele faz. Entendeu? É o AGP da nova geração. É verdade. AGP da nova geração. Lembra o AGP, RG? Nós vamos arrebentar a Castanhola, velho. Ô, Roberto. Tá sangria, né, RG? Um abraço pra você, Roberto. Obrigado pela audiência. Obrigado você, Sombra. Eu só queria fazer justiça a uma coisa. É, a gente falou da minha ex-empresa, só queria falar que agora, até porque eu tô na concorrência, tá? Eu tenho que falar que tô no Safra, tá? Então, fazer justiça onde eu tô agora, já tô um tempinho. Nossa, um beijo do Paulo Judeu e tá aí outro Paulo Judeu. Você só migrou do Zaxiquena pro Cefa. Manda um abraço pro Davi, Safra, que ouve a gente. Olá, Davi, ouve Safra, a gente. Safra que ele tem... ouve nós. Então, Safra que tem santistas o Azul importantes. Ouve nós. E tem santistas importantes no Safra, vocês não sabem, viu? É. Pra você ter uma ideia, quando o Benjamin vai pegar dólar, velho, tem que ligar antes, RG, pros caras se programarem pro mês seguinte trazer a quantia que ele pede. É o carro forte. É mais, viu? Nossa, tem que outro navio. Nossa, o Benjamin, pra você ter uma ideia, sombra, ele pega no porto o dólar. Desce em container, velho. Sei. O container azul, nossa. Todo mundo já sabe de quem é. Eu já vi. Foi mais. Ah, não. Abraço, amigão! Valeu! Valeu, quero agradecer. Mas não, deixa eu só mandar um beijo pros meus filhos aí que estão ouvindo. O Guilherme e o Gabriel estão ouvindo aí, estão ligados em vocês aí. A gente sempre acompanha. Mandar um abração pra vocês, do Mano. Mano, boa, você é muito engraçado, mas é gente boa. Apesar de corintiano, cara, eu me divirto com você. Certo? Muito obrigado, meu. Valeu. É, eu acho um barato mesmo. Vocês são todos legais, eu gosto bastante. Obrigado pela audiência. Aí, tá? Muito obrigado pela audiência, cara. Aí, viu, meu? Valeu. Together, velho. Grande together. Abraço. Together forever. A Energia 97 abre 2015 voando alto e te leva para assistir o maior clássico do planeta, Barcelona e Real Madrid. Promoção Avião do Estádio 97. Show de bola! É isso aí, fera. Fique ligado no melhor programa de futebol do rádio e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. É biscoitada no vinagre, malandro. Neymar, Messi, o vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para o jogo, com direito a acompanhante. Ai, de avião, meu... Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte o seu passaporte e fique ligado no Estádio 97, hein, galera? Barça 4! Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Eu também quero ir nesse aí, menino. É como você ouviu, basta você anotar quantas vezes você ouve o Avião do Estádio 97 passar em qualquer dia do Estádio 97, tá bom? Lembrando que os aviões aqui vão continuar passando até o dia 27 de fevereiro. Até 27 de fevereiro. Hoje já passou uma vez, não é, Bá? Olha, sim, que dica que eu dei, hein? Já foi um? Nossa, olha, entreguei agora, ó. Puta, olha só. Hoje já passou uma vez. Então é assim, você anota quantas vezes você ouve o Avião do Estádio 97 passar em qualquer dos dias do Estádio 97. Aí, a partir do dia 2 de março, o primeiro que entrar aqui no ar ao vivo no Estádio 97, ligar, o primeiro que entrar ao vivo no dia 2 de março, vai ter que dizer assim, eu quero viajar com o Estádio 97, e vai ter que dizer, olha, no dia tal eu ouvi tantas vezes o Avião do Estádio 97 passar. Aí nós vamos conferir se você tem razão ou não. Se você acertar, você vai viajar para Barcelona para assistir Barcelona e Real Madrid. Com tudo pago pela Energia 97. Você vai viajar pela Singapore Airlines, que é uma companhia aérea top. Os caras ganham todo ano ganham o Oscar da aviação, que é o Skytrax. É uma das melhores, se não a melhor empresa de aviação do planeta, velho. É, e deixa eu dar uma dica muito importante, Sombra. Pro cara que tá numa condição igual a minha, tá tirando o passaporte. Tá caquético? Não, tá tirando o passaporte, tá ficando cada vez mais apertado a gente. Então, ó, não marca a toca não, não marca a toca não. Pra participar, tem que estar com passaporte válido, pra ganhar tem que estar com passaporte válido por pelo menos 6 meses, tá certo? Se você chegar lá na Espanha, os negros falam, o quê? Tá um mês válido? Fala, volta, amigão. vai assistir Corinthians e Palmeiras, vai assistir Santos e São Paulo. Não vai dar bem. Arena Itaquera, entendeu? É verdade. Inclusive, Sombra, tem a Paede FM que tá fazendo a mesma promoção lá pra trazer um ouvinte pra assistir Corinthians e Palmeiras aqui no Campeonato Paulista. Como é que é o nome da Paede FM? Não, eles estão pensando em trazer pra Limeira, pra esse jogo agora da Copinha. Esse vai ser o outro, é o Tapas. Essa é a promoção Avião do Estádio 97, com apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, também com apoio da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. É um lugar maravilhoso. Já teve a oportunidade de viajar para a Espanha, estranho? Não, Espanha não. Fui algumas vezes para os Estados Unidos, para a Flórida, para trabalho, mas a Espanha não. Aliás, ninguém imagina, né? Mas a Catalunha é um centro de negócios incrível, cara. São mais de 700 conferências anuais que acontecem na região. É um lugar, e o porto de Barcelona é coisa de cinema. É uma coisa maravilhosa. Uma cidade que foi toda reformada aí para Olimpíadas, né? Sim, então, ganhou uma vida depois. Uma cidade nova. E lá sim teve herança da Olimpíada, que foi a reforma do porto, que virou restaurantes, virou vários pontos turísticos, as Ramblas. Lá sim ficou o famoso legado da, né, Copa. Não é igual da Olimpíada. Copa que teve? Legado Olímpico. Lá teve. Fala bem. Ontem eu cheguei um pouco atrasado, tava no carro vendo o programa, uma explicação sensacional. E foi? Sobre o Barcelona. Das Ramblas? Não, ontem. Você perguntou para um integrante aqui, o integrante falou que já tinha ido mais de 5 vezes, né? Sim. E você haveria perguntado para ele quais são, né? O que é legal em Barcelona e tal. Fala um pouco. Eu achei a explicação. Perguntei, eu não lembro agora. Uma coisa fora de série. Pergunta pra mim, por exemplo, o que eu achei, por exemplo, ter ido pra Finlândia, lugar que eu nunca fui. Pergunta pra mim. Benjamin, qual foi a sua primeira impressão na Finlândia, logo que você desceu naquela terra? Sombra, eu vou dizer um negócio pra você. Ruas largas, árvores. Mas você nunca foi pra lá? Como lojas. Você pode dizer isso? Tô te falando, Sombra, eu fiquei impressionado. Quer dizer que eu recebi dica errada? Eu achei a descrição exata dos lugares. Eu achei uma explicação sensacional. Você foi a Barcelona, sim, mais de 5 vezes. Como que é Mas ontem Olha, eu perguntei ruas largas, isso. Árvores, lojas. Eu ouvi o Mota falando isso. Eu falei cidade antiga, falei Barceloneta, falei Ram, Barceloneta é burro. Mas eu ouvi o Mota falando isso, inclusive, falando, pô, é legal andar, pandada aqui na Avenida Paulista. Agora eu me senti enganado. Porque nesse momento, porque eu acho que o LG, você foi tão burro quanto ele. Chegando em Barcelona, eu acho que o RG não precisa nem de guia. Porque a explicação foi legal. Tem é só pegar uma Alameda? Você pega RG, ruas largas, árvores. Ah, em qualquer lugar no mundo tem Ramblas. Qualquer lugar do mundo. Pô, me senti enganado. Porque ontem eu perguntei pro Mota, né? Estranho. É. E ele falou assim: não, eu já fui. Ele falou assim: mas já foi uma vez? Não, cinco. Cinco? Pá, cinco vezes. Acredita em tudo que esse cara fala. Aí começou a falar de Barcelona. Cinco vezes os caras até falam: ô, e aí? Como é que você tá? Já é familiarizado. Ele é doente, mano. Olha os caras, mano. É Barceloneta, tem qualquer lugar que eu falei. Ramblas tem qualquer lugar que eu falei. Ele é doente, né? Sombra. Mas você leu isso onde, então? Ah, tava lendo aqui no Google. Não, aí depois, tá bandeirando o mundo aí depois, segundo os brasileiros. Aí depois ele falou assim, olha, você vai comer Ramon. Ramon é presunto, tem na Espanha. E aí? O RG não sabia que tem presunto em Barcelona. Não sabia. Tem foto, é só saber. Ô, Benja, cuidado com o raio! Boa, temos o gol? Você tem foto sua em Barcelona, Mota? Mas tem, entra no meu Face. Duvido você trazer foto. Entra no meu Face. Ele tem foto em ruas largas, árvores e lojas. Mas dá pra identificar que é Barcelona? Não. E que é você? Não sei. É a China. É Taiwan. A bandeira vermelha, amarela, com símbolo de Barcelona. Desse tamanho, é Taiwan. Ele pega o estribeiro e grita. Oba. Oi. Pode pegar o replay de ontem. É Taiwan. Pra dar no carro. Eu tô comendo com palitinho perguntou. Nas Ramblas. Olha, o Sombra tá. Perguntou mas e a resposta foi as ruas largas, árvores e lojas. Não dá pro Benjamin, mano. Ó, respeito o Sombra, mano. Mota, tem uma dica boa pra você. Pode educação com Sombra. Mota, tem uma dica boa pra você, porque já que você não ganhou o direito de viajar, quem ganhou esse direito de viajar com o 20 vencedor é o RG número 2. Mas podia levar o Mota junto, a rádio podia bancar pro Mota, que é um guia turístico. Ele vai mostrar as ruas largas, as árvores e as lojas. Mota, liga pro Chuchu e fala assim. Eu quero ver ruas largas. Mota, liga pro Chuchu e fala assim, Chuchu, entra aí no site da Singapore Airlines, entra aí, que eles estão com uma promoção de passagens, Barcelona, São Paulo, Barcelona, $788. $788 é uma mamata. É, de lá nós vamos pra Andorra. Se você quer ir pra Barcelona, meu amigo, aproveite essa promoção da Singapore Airlines, tá? $788 na econômica. Cara, voo direto. Que maravilha. Diretinho. Deixa eu ver o site. É singapore.air.com. Um abraço aí pro Marco Souza. Grande Marcão. Também um abraço pro Juan. O Juan, da agência catalana de turismo. O cara que chegou e falou assim, puta, eu quero fazer essa promoção com a Energia 97. O cara chegou e falou, é nóis. Pô, esse estádio 97 é demais. Um abraço pros dois que compraram uma briga legal e tão felizes da vida. E aqui é futebol total. Levamos pra Piracicaba no passado e agora estamos... Aqui tem de tudo. Quase igual. É troféu de tudo quando é cor. E aí, tem um integrante do estádio 97 que foi a Piracicaba e disse que é mentira. Que não tinha as pamonhas de Piracicaba. Aí, gente, eu falo, esse cara, ele é doente. Ele tem um problema sério. Tadinho do moto. Mas eu não falei quem era. Cara, vem cá, a coisa mais tradicional de Piracicaba é pamonhas. Chega aqui e a gente pergunta, e aí, ô integrante, como que é? Não, você lá não existe pamonha. Estranho? Ele disse que não tinha pamonha em Piracicaba. Porque não existe pamonha lá. Não existe mais mesmo. Tem uma lojinha ou outra. Que tem. Mas assim, você falou que não tem nada. Mas tem, então. Tem. Tem uma lojinha ou outra. Ué. Então, mas não é como era antigamente. Ô, estranho, sabe por que não tem lá? Porque os caras que tinham as lojas de pamonha em Piracicaba foram para as lojas, para as ruas largas, com árvores e shoppings lá em Barcelona. Foi estranho. Lá. Mas quando você está ouvindo o programa em casa, no carro, no trabalho, você também tem essa impressão que o Mota é um puta cara mentiroso? Às vezes parece um pouco, né? Pouco? Pouco? Pô, Pinóquio é o quê, então? Às vezes dá essa impressão, né? Olha, esse aqui é o estranho. Não, pera aí, estranho. Um pouco não. Juro por Deus, é doença isso, cara. E ele começa a repetir as coisas, ele acredita. Tô te falando. Ó, pergunta pra ele qual foi a primeira vez que ele foi no jogo do São Paulo. Mota, você tem todo o direito de se defender. Ele não tem, porque ele sabe. Você pergunta qual foi o primeiro jogo do São Paulo. Ele já tem 16 datas de jogos diferentes que ele foi. Não preciso provar nada pra ninguém. Precisa sim. Ah, entra lá no meu Face, tem as fotos de Barcelona. Das ruas largas, das árvores, das gâmblas, mas tá dando close, Mota, porque de vez em quando aí as pessoas pegam uma foto aí de um cara aparecido na internet. Photoshop, o Marcelo Veiga. Nossa. Você tá muito mentiroso. Esse é o estádio. Ô Santista, estranho. Tá aqui o Rogério Sisto dos Santos. É do Santos até no time. É verdade. Pô, tem comunidade de santistas em Facebook, cara, fazendo ofensas racistas ao Aranha por essa confusão aí que ele entrou na justiça contra o Santos. Virou modo ofender Aranha agora. Aí tá errado. Você vê que coisa, porque cara. Parece que ele tinha aceito a rescisão dele, depois voltaram atrás. Aí tá errado. Aí não As conversas não foram enviadas para jogador, segundo matéria do Estadão. Mas há grupos de comunidade santista, os caras xingando, né? Falando, se referindo ao Aranha das maneiras mais. Né? Isso é. Mais grotescas e horríveis, né? Desculpa, mas isso é. Você passar certificado de ignorância, pelo amor de Deus, né? Ô Mota, já que estamos com o Santista aqui no estúdio, aproveita. Tem informação do Santos? Sim. O Santos teve uma grande vitória hoje. Santos que tem ruas largas. Não tem. Não, que não Santos tem. Não tem. Mas é uma cidade plana. Mas na Praia Grande tem. Faz tempo que você não vai pra Praia Grande. Lá a ciclovia funciona. Santos, até a Praia Grande fazer, era o maior jardim em praia do mundo. É verdade. Ó, fiz uma pergunta, tem uma enquete no meu Twitter, porque eu moro. Meu Deus do céu. Nossa, que legal. E o Damião, né? Foi condenado aí por má fé e vai ter que pagar R$105 mil ao Santos, né? E também perdeu a liminar aí. Tem que esclarecer porque ele não perdeu o processo ainda. Ah, não, né? A primeira fase. Ele queria uma liminar pra ficar liberado. Ele foi condenado só pela má fé de ter preenchido aquele documento. Exatamente. O processo dele vai ser dia 30 de março, parece. Legal. Que vai ser julgado. Com a Aroca. Legal. E ele não pode jogar no Cruzeiro. Não vai até poder, lá. Não vai poder jogar. Legal seria ele chegar em público, pedir desculpa, ó, esquece, né, assinei sem ver. Vou obedecer aqui. Não, assume, assume. Calma, vou obedecer aqui a lei que tem que ser feito e esquece. Por que ele não pode jogar no Cruzeiro até lá? Ah, eu vi hoje, o Sombra, que parece que enquanto tá esse imbróglio aí, não pode, porque fica nesse vai que vem. Ué, mas ele mas não tá tinha um acordo com... Santos Cruzeiro pelo não, porque empréstimo? Porque aí, se ele conseguisse a liberdade tá... do Santos, é, Sombra, é. Aí como que o Santos poderia emprestar ele ao Cruzeiro? Ele tá reclamando. Tá é, é, você pode emprestar aquilo que você não tem. É, é lógico. Você pode emprestar aquilo que você não tem. Eu entendo assim. Não sei se é a versão oficial, mas eu entendo. Não, mas é, o caminho, a lógica é essa. É essa e outra coisa, claro que não vai dar, porque como o Santos cobriu um ou dois meses, sei lá, de salário, ele tá dentro de uma normalidade. Ele não pode alegar mais isso aí. Eu quero ir embora porque eu não recebo. Quer dizer, ele foi tão José que ele conseguiu queimar uma oportunidade que ele ia ter. É. Porque vamos supor, Sombra, vamos supor que ele faça uma Libertadores boa e meta um monte de gol. Ele abre o mercado na Europa, o Damião é jovem. Fazer isso agora foi um tiro no próprio pé dele, cara. Veja, é estranho. O Santos hoje também se assustou aí, que teve uma reunião com o pessoal do Fluminense, né? E da patrocinadora aí. Pelo preço aí do Wagner e do Walter. Os salários são muito altos e o Santos não conseguiu. Do Walter? É. Nossa. Dos dois. Do Wagner também, né? Bom, que também aliás, tá no pacote. Aliás, essa sua frase é a que mais se ouve ultimamente com times que estão querendo contratar outros jogadores, né? É, se assustaram com o salário. Né? É. Porque é bom o absurdo, né? E o Santos também ignorou a proposta do Torino aí pelo Lucas Lima. O Lucas Lima que o Santos há pouco, né? Renovou o contrato dele. Se puder segurar um pouco mais, é legal. É, bom jogador. Dá pra entender um pouco é a cabeça desses dirigentes. Porque como que eles estão querendo trazer o Wagner e não deixa o Lucas Lima embora? Não tem... E o Walter, né? E o Walter, sendo que tem tanto. O Wagner não parece meio cansado? Ah, é um jogador que já passou, eu acho. Não dá pra entender um pouco a cabeça desses dirigentes. O que comenta aí o pessoal nas mídias sociais? Beija não para, né? Eu vou te falar. Ele não tem limite, né, mano? As mídias sociais são filtro, legais, né, pra caramba. Porque às vezes tem um outro que é chato, mas a maioria é legal. O que aconteceu agora? Olha, o Gilberto Silva Filho, beija. E o Chipre? Lugar lindo. Carros, bicicletas, restaurantes, pessoas, alguns animais, frutas, água, calçadas. E a chipreta? Alguns colégios. Aí depois ele vai pro outro. E Mônaco? Esse demais só fala, Mônaco é igual o Chipre, só que tem um autódromo. Roberto Jardim, Benja, ele é doente mesmo. O cara que fala que gastou 3 milhões com viagem é mentiroso. Nessa Marcelo é Hilário. E quando o Soma perguntou pro Modo que tem pra fazer em Barcelona, ele disse, andar nas ruas em Barcelona. Então é outro idiota que não escutou Cláudio direito. Pereira. Ô Benja, entrei no Face do Modo, é mentira. Não tem foto nenhuma de Barcelona. André Ventura, que eu fiz a pergunta, fica um voto também errado. Porque ele é carente, Benja, precisa de atenção. Mas o que mais tá? Mas o que mais as pessoas comentam são os 3 milhões gastos em viagens. Olha aqui, ó. As pessoas chamando o moto de mitômano. Mitômano. É. Aqui, ó. O Paulo Pinho, Benja, é uma doença. A doença chama-se mitomania, onde a pessoa mente compulsivamente e acredita mentira que ele mesmo contou. A gente vai levar ele para um clube. Luiz Abidal fala, Sombra, em Las Vegas, você conhece? Baralhos, cassinos, desertos. Avenidas largas, baralhos. Pô, tá, é sensacional, cara. Ô, mano! Sim. Mas pra tudo que é lugar bom do mundo, tem que viajar bem barbeado, né, mano? Ah, com certeza, mas você foi pra Austrália? Sim. O que tinha lá? Pessoas, árvores, canguru, koalas, danones. Tinha também. E como é o nome da velha lá que te acolheu? Dona Glória. Dona Glória, gente boa. Você foi pra Nova York? O que tinha em Nova York? Ah, pessoas, luzes, céu. Avenidas largas. Que avenida detalhada vai pra Olha o mano pilhando também, moto. Não, ele tá perguntando, tô falando. É, amigão. Não, esse é brother, Motinha. Ah, tô bem. Mas eu acredito em você, eu acredito em você. Você gastou solidário. 3 milhões, você acredita? Não, aí não. Primeiro eu não falei que foi 3 exagero. Milhões. Não falei 2 milhões. É, 2. Muita diferença. 2 milhões! Mesmo assim, ainda acho chique, muito exagero. Chique, faz a conta aí, chique. Não, mas eu respeito. Se você tá dizendo que gastou, eu respeito. No decorrer de uma vida viajando pra Europa, cara, se você falar ainda do Álvaro Garnier, sabe, tipo, podia ter um apartamento legal. Só um minuto, hoje, eu fazer um no segundo moto. Sombra, ó, o Pablo Alberto. É. Lugar fantástico na Noruega. Peixe, água, ar pra respirar à vontade. Nossa, que legal. É, Motinha, mas não liga não, sabe por quê? O homem não perde aquele jeitão de garoto. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, você já sabe. Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Pra você fazer aquele topetão bonito na hora de trabalhar, na hora de ir pra balada, enfim. Vai pegar geral. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você não vai ficar com aquela pizza embaixo do braço agora aí no trem da CPTM, ou então naquele vagão do metrô, ou quem sabe no busão aí roçando aquele sovaco molhado na cara dos outros. Nossa, que nojo, velho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Stomazil. Alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Antes do próximo ouvinte, uma informação do Corinthians que teve aí uma candidatura impugnada. É, você viu? O candidato Ilmares Chiavenato, segundo lance, teve a candidatura à presidência do Corinthians impugnada pela Comissão Eleitoral do Clube nesta quarta. A decisão foi tomada depois de analisadas e comprovadas as diversas irregularidades no registro da chapa do opositor, segundo o lance. Segundo o jornal, a chapa de Ilmar, ex-diretor social do atual presidente Mário Gobi, tinha nomes duplicados de candidatos ao conselho nas chapas dos adversários Antônio Roque Cittadini e Roberto de Andrade, descumprimento do estatuto e assinaturas falsas. Não é só no Santos que vai o super-homem votar. Vai o El Capone lá, o poderoso chefão. Não é só lá, velho. Segundo Guilherme Stranger, conselheiro e membro do Comitê Eleitoral do Timão, ele e o Mar não podem mais concorrer. A eleição presidencial do Corinthians será disputada por Roberto de Andrade e Antônio Roque Cittadini. Vai ganhar a eleição, viu, Baú? Você fica tranquilo que vai ter churrasco. Sombra, deixa eu mandar um abraço oficializado especial também, Portugal. É, a vinda do Edu Dracena, é o contrato de 2 anos. Boa sorte, calça triste molhada. Dracena. Deixa eu mandar um abraço especial pro Paulo Rojas, filho do Rojas, que sempre ouve o programa aqui. Sim. O pai dele já tá em casa, que bom, esperando o transplante. Vai tomara tudo que dê certo. Paulinho, pro seu pai aí, pro Rojas. Vai ficar tudo bacana, Paulo. E hoje, antes de acabar o programa, nós vamos até aqui o Jazz em Narnia, hein? É, o Calção e o Tobias. É isso aí, meu. Tô preparado já. Só pra terminar, RG, o Alan Vieira falou, só faltou o moto falar. E lá em Barcelona tem um Camp Nou, realmente impressionante. É, mas ó, Augusto Mineirinho falou, isso porque o Mota não foi pro Polo Norte, tem gelo, muito bico. É, mas eu quero dizer que eu confio nas dicas que o Mota vai me dar pra ir pra Barcelona. É, o cara que foi 5 vezes, velho, pra um país, velho, pra uma cidade, pra um lugar, não pode ir. Mas você vai pedir conselho quem é mais do Mota? Né? Porque ele foi 5 vezes, ele falou... O próprio governo da Catalunha tá bancando a promoção. Vai te botar tudo à disposição lá, você vai confiar no Mota? Eu sei, mas o Mota deve ter umas diquinhas lá, entendeu? Fora, pergunta pra ele, vai cair no clube gay. Pergunta pra ele alguma rua larga, que é legal, uma vida larga. Você viu o Zé Simão hoje? Ele falou que o Rio de Janeiro tá tão violento, os caras agora assaltam pelo Google Streets. Mano! Boa! Olha, ouvinte! Google Streets. Alô! E aí, rapaziada? E aí, rapaziada! Salve, velho! Quem fala? Nós. É, meu nome é Ricardo Alves das Neves. Quantos anos, beleza, Ricardo? Eu tenho 30, velho. Maravilhoso. Primo cheio de merchan. Teu parente, hein? Que beleza. Um beijo, Pilis Carrier. Aí, RG, 30 anos. Ô, velhinho, o que é melhor? Ser das Neves ou das Geleiras? Ambos, cara. A gente tá precisando, tá quente demais, velho. Verdade, velho. E era bom a geleira, se aquela geleira que descolou chegasse lá chegasse lá na porra da cantareira, né, velho? Mas o problema é o metrô. Pra encher aquilo lá, né? O problema de São Paulo é o metrô. E metrô, cara, tá louco, porra de metrô. O Vieira falou que você não mente. Só vive no mundo paralelo. Agora se meteu. Vai, a gauchinha gorda. Você ouviu, RG? O Vieira foi o Mota, não mente. Ele só vive no mundo paralelo. Participante do BBB. Um beijo pra Vieira que mandou mensagem aqui também. Tá aparecendo... Ô, Benja. Oba. Tô assistindo vocês aí, mano. Você, o mano aí, tá bacana. Verdade. Olha, eu vou mostrar minha teta. Fica olhando aí, menino. Fica olhando agora. Olha só. Olha, bora, não parece a cabeça do Dantop, menino? Tá sonhado. Cabeça do teu quê? Do Dantop. Não sabe o que é, sabe quem é Dantop. O Benja não sabe. Não explica pra ele que é Dantop. Pô, eu comia Dantop. Era ruim paca, mas comia. Tipo linha benta. É, primeiramente, falando aí, eu sempre fico um pouco nervoso que eu ligo aí. Acho que é a terceira vez que eu ligo. Calma, velho. Um pouco nervoso. Calma, senão você vai esquecer de anotar os aviões. Você corre o risco de não ir para a Europa comigo. Você pode ter uma grande chance. Então, eu tô em Guarulhos, né? Tô morando em Guarulhos, mas eu sou do Jaguaré. Boa. E que, onde é melhor, Jaguaré ou Guarulhos? Ah, cara, eu sou suspeito, né, meu? Sou suspeito, 29 anos. É suspeito, então vou mandar a polícia aí, meu velho. Fala onde você tá, sube mesmo. Bandido bom, esse que é sube. O Casão, ele tá meio suspeito, Casão. É exatamente, o Casão é que tá brincando aqui, tá afidando o sul. Guarulhos que tem avenidas largas. Avenidas largas, árvores grandes, é. Ah, não tem. Ó, amigão, de monte penteado tem muita zona, né, de monte penteado. O melhor aqui... Tem de melhor aqui pra mim, né? Lógico, é minha esposa e meu filho, né? Agora você foi bem. Agora você foi bem. Mantém aqui, é o que me mantém. O nome dela é Luana Vilário. Luana Vilário? Agora você foi bem. Quanto tempo tem um moleque? Mas foi meio clichê, né? Ah, meu filho é maravilhoso. Ele tem 1 ano e 9 meses. Porra, legal pra caramba, velho. Boa, mano, isso aí. É criança, é tudo de bom. É que esses caras aqui têm coração gelado. Quanto tempo você tá casado? 1 ano e 9 meses. Eu tô praticamente eu vou fazer uns 3 anos já. Ah, tá em lua de mel ainda. Mas com filho, é 1 ano e 9 meses? É, meu filho novinho, pô. O moleque tá toda hora se cagando lá, precisa parar de fazer as coisas pra mas alguém tem que limpar, né, velho? Alguém tem que limpar. Ô, Benji, assim, ó, vou falar pro Benji especificamente, que ele escuta ele falar. Eu, assim, cara, assim, eu tenho meu filho Enzo, né? Infelizmente, eu perdi meu segundo filho, que foi meu cachorrinho, cara. Eita, nem me fala. Nem fala, não, para essa história. Nem fala isso. Também não gosto. Como eu falei que ele é meu filho, eu tenho um outro filho que tá no céu agora, enfim. Tô com o barco, velho. Vamos falar do Barcelona. Time, que time você torce? Eu torço pro Tricolor de São Paulo, sombra. Olha lá, Tricolor! Estamos falando do nosso adversário. Tricolor! O maior time aqui do Brasil. E o Bernard, você gostaria do Bernard? Porra, demorou, pode vir. Pode vir, aí vai encaixar bem, sombra. O moleque sabe jogar, né, pô? Mas ele, assim, não é seleção brasileira, né, cara? Pra time é ótimo. É, mas ó, quem tá ouvindo agora, pegou agora o estádio e falou pra você, gosta do Bernard? Não dá a impressão que o São Paulo contratou o Bernard. Não, não é assim. É que surgiu um zum-zum-zum no fim da tarde, como muitos zum-zum-zums estão surgindo nos últimos dias. O Bernard joga hoje contra o Atlético, né? Amistoso. Não sei. Amistoso tem hoje à noite. Vai jogar com o Shakhtar Donetsk e Galo. Então eles estão aqui, né? O Shakhtar então, tá no Brasil. Sabe um cara que... Oh, desculpa, pode fala, falar. Fala, não. Fala você. Não, vocês vão dar risada de mim, cara. Não vamos rir. É do Palmeiras, tá? Mas um cara que me passou na cabeça porque não podia, tipo, de repente, São Paulo fazer um teste com ele, acho que é meio impossível, né? Quem? Agora, mas eu imaginei antes. Quem? Todo mundo fala que ele é ruim, cara, mas assim, acho que talvez encaixaria bem, que era o Maicon Leite, cara. Então, cara, olha, puta, bicho. Tá no Palmeiras, é graças a Deus. Não, Maicon Leite é o Luan que joga pela direita. É o Ademilson que joga pela direita. Sinceramente, meu, eu prefiro pegar aquele moleque ontem que jogou lá pelo São Paulo. Testa o moleque. Pega o menino de 16 anos e 10 meses lá, o Luiz Araújo, e põe. Mas... O Ademilson, o Maicon Leite, o Ademilson, parece aquela narração de corrida de cavalo. Vai correr, cruza o disco final, ele vai pra linha de fundo. O Oswaldo também, mesmo. E o Dagoberto de volta, você queria? Não. Não. Ele acha que joga mais do que ele joga, cara. Apesar que o currículo do cara não dá pra falar muito, né, meu? Mas assim, eu não gostaria, não. Dagoberto, dá a impressão dele ser um entojado. Mas não é o melhor do Dagoberto na velocidade. Ele envelheceu e perdeu a velocidade. Amarelo, Roberto. Do jeito que ele saiu do São Paulo. Ele é amarelo. Mas o que ele tinha era ser rápido, agora não é mais rápido. O Dagoberto, gente, ele saiu do São Paulo, ele tava no banco aí, ele tava insatisfeito. Depois ele jogou no Inter também, tava insatisfeito. Aí tava no Cruzeiro também, tava insatisfeito. Arrumou confusão no Cruzeiro, foi o Matos e o... É o Borges 2. Eu ia falar isso. É igualzinho. Chega, arrebenta dois, três meses e depois... É aquele cara que onde vai arrumar não confusão. Não aceita ficar no banco, fica puto com o técnico, mas eu, Ricardo, faz panelinha. Acho que o tempo do Dagoberto passou e... Passou. Eu acredito que o maior problema talvez seja que o Dagoberto... Talvez não seja um jogador aí que o pessoal gostaria de trazer pro grupo, entendeu? Talvez porque quando também passou pelo São Paulo não deixou lá grande saudade, apesar de ter sido um jogador vencedor. O currículo dele é excelente. Levanta a taça. Isso não se discute. Foi confusão pra trazer, né? Teve confusão pra trazer e confusão pra sair. Agora, sei lá, cara. Michael Leite, não. Não, assim, não, Sombra, não que eu acho ele um super. Eu imaginei, só passou pela minha cabeça, sim, pela característica dele, entendeu? Sim, velocidade, pelo estilo de jogo, é. O não, Sombra não, que não gostou que passou pela sua cabeça. Enfim, não que eu contrataria também, só imaginei. Mas a gente leva pra vocês, hein? Sombra não gostou da sua imaginação. Sabe, assim, seria a mesma coisa que. Pra trazer um cara desse, era melhor nem vender o Oswaldo, entendeu? Mas o Oswaldo também deu tempo dele, mas eu entendi também, eu concordo com o que você está falando, mas o Oswaldo deu tempo dele, acho que é o momento para estar vendendo, né? Senão o São Paulo não ia ganhar nada daqui a uns dias. E assim, o São Paulo, cara, ele do meio do ano passado para o final do ano, melhorou bastante. Eu sempre lembrava assim, vou falar que eu preciso falar com o Sombra, né? Precisa se redimir, acho que você já se redimiu aí. O Denilson, cara, acabou muito bem, concordo, estava muito mal. Mas ele me surpreendeu. O cara estava encostado, não era opção nem para banco. Concordo. E de repente, ele, com o Souza, começou a jogar muito bem. O Muricy tem que manter, eu acho, os dois. É questão de critério, né? Uhum. Mas enfim, me fugiu a palavra. Mas assim, eu acho que tem que manter os dois. E falam muito bem desse menino do Goiás. E aí, a oportunidade o cara vai ter, né, meu? Os caras não vão jogar todos os jogos. Mas o São Paulo, eu espero coisas boas, porque, assim, há três anos atrás, tava quase caindo, melhorando no passado. E agora, vamos ver se a gente vai colher frutos, né? Tá certo. Então, vamos esperar. E amanhã tem um jogo importante da Copinha, semifinal, São Paulo e Corinthians. Você tem acompanhado o São Paulo na Copinha? Eu assisti ontem. São Paulo jogou muito bem, me surpreendeu. Eu gostei muito dos laterais. O atacante ainda eu preciso ver, não me convenceu assim. As duas vezes que eu assisti, não vai ser pelo jogo de ontem. Tá. Eu vou falar que o cara é bom. Eu prefiro esperar. Assim como os laterais também, mas assim, eu vi mais regularidade nesses dois jogos nos laterais. Eu achei que os caras jogaram bem. O camisa 10, não sei quem é, não justificou pra mim ele tá com a camisa 10. E assim, tem um menino no ataque. Prado, acho. Então, tem um menino no ataque, parece ser bom também, o que fez o gol, não lembro o nome, eu não vou lembrar que eu tô nervoso. Luiz Araújo, né? Mas eu lembro mais desses três que me chamaram mais atenção. Luiz Araújo e os dois laterais. Me passou muita segurança, o lateral direito pra mim foi o melhor do primeiro tempo. Certo. Ele jogou muito bem. Eu acho que tem que prestar atenção aí, pode sair uns quatro moleques bons aí, dá pra fazer uma graninha e se for pra manter. Não, tá, não tem que fazer graninha, tem que botar pra jogar. Tem que usar pra fazer sucesso no time profissional. Depois vai grana, não. A grana que eu tô falando é uma grana assim, futuramente. Os caras mostrando qualidade e pra ganhar uma graninha, modo de falar, ganhar uma baita grana lá na frente, se os caras quiserem ficar e forem bons, assim, tá bom, se forem bons. Muito tempo não fica, né, só claro. Vai seus três anos aí, lá no terceiro ano, quarto ano, fazer uma grana boa com os moleques, né, mas tomara que eles representam antes no nosso tricolor. Tá bom, valeu. Ricardo, obrigado pela sua participação, boa noite. Boa noite, pessoal, eu escuto vocês há muito tempo aí, há uns 12 anos. Obrigado. Falou, velhinho. De verdade mesmo, e todo dia eu tô com vocês aí. Together, velho. Valeu, cara. Um abraço a todos, curto todos vocês. Valeu. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguro. Você vai fazer o seguro do seu carro? Então não deixa de contar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. E com a HDI você não economiza só dinheiro, não. Também economiza tempo. Bateu o carro? Quer ele consertado rapidinho? É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto de seu automóvel em poucos minutos. Ah, e tem mais uma inovação da HDI, é o Bate Pronto Móvel, que nas férias sai em viagem para cidades de veraneio. Até o final de janeiro, por exemplo, vai ter um no litoral norte, em Caraguatatuba, ali no Alto Posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Se acontecer algum problema, é só passar lá, assim você já volta com a autorização para o conserto. Pra que pagar mais? Pra que perder tempo? Com a HDI você pode contar na hora H. HDI Seguros é de bate pronto? Consulte seu corretor. Ó aí, você que é dono do carro de placas FUF6224. Tá aí, tava na região aí da Frei Caneca. Ganhou um kit do Estádio 97 contendo boné Estádio 97 Vista Aérea. e camiseta. É só passar aqui no prazo de 3 dias, retirar os seus presentes aqui, os seus prêmios na rádio, trazendo o documento do seu veículo, tá bom? Carro de placas FUF6224. Valeu, tá ouvindo o Estádio 97? Esse é o fiscal do Estádio 97 pelas ruas de São Paulo. O Wagner Fonseca dá uma dica também muito legal de viagem, uma dica motiana. Ele falou, olha, Benji, eu fui pra Rússia. É, tem homens russos, mulheres russas, crianças russas, e eles falam russo. É verdade. Cara, só dá isso hoje. Aí, é impressionante. E muita vodka. Muita vodka. Ô, Calção! Vamos lá, meu. Cadê o Jazz em Nárnia, Calção? Pra fechar o programa, Calção. Cadê o problema no microfone aqui? Como deu problema no microfone? Vamos lá, vai. Esse aí é o Jazz em Nárnia. Jazz em Nárnia. Vamos lá. Calção e Tobias. Vamos pra Nárnia. Vamos ser felizes com os amigos que na vida eu fiz. Tem o leão, tem o Messias, mas fique agora com o solo do sax do Tobias. Ah, cadê? Tá tocando, pô. Você tá tocando, você não tá ouvindo? Aí, ele tá concentradinho aqui. Concentradinho? Assim eu vou, fumando uma geleia. São só 2 horas. De Nárnia até a Pangeia. Obrigado. Esse é o Jazz em Nárnia. Obrigado, gente. Eu só entendi o negócio. Você tá fazendo o que com a geleia? É, fumando uma geleia. O leão é o leão mesmo que participa de Nárnia, né? É. Ele gravou com a gente. Oi, leão. É o rei, leão. Tem o leão. Obrigado, viu, leão? Oh, faz só de novo. Sensacional. Jazz em Nárnia. Tão baixo, né, meu? Muito bom, né? É bom pra caramba. Valeu, gente. Sensacional. Obrigado, meu. Sensacional. É bom demais. Olha, tudo isso aí, vocês perderam, ó. Ele tava com o navio da véia. Vai ter Jazz em Nárnia com exclusividade no navio da véia. Vai, é verdade. Ele tava concentrandinho. Concentrandinho, é. O Tobias vai no seu ombrinho? Vai, ele vai ficar dentro de uma caixinha de fósforo lá no meu quarto. Que bonitinho. Você vai levar uma boia pra ele? Só uma pergunta. Oi. Tobias vai levar a família dele, do Tobias? Ah, eles podem ser que apareçam lá. São 45, depois eu vou falar aí com o Sombra se podem levar. Você viu que no navio, você não sabe, vai ter Fight Family. No navio. Family? É. Ah, é no Rude? É, vai ter família. UFC no Rude. Que vai o pai, a madrasta, a mãe e o namorado. A gente vai fazer um dia do UFC. Ladies and gentlemen, stay! Vai rolar uma parada lá, meu senhor. É, brincadeira, a família se ama. Duvido. Ah, teu pai já falou que quer reservar um espaço lá no camarote pra, ó. Meu pai? Tua mãe já vai viajar com o namorado novo? Já. O Zé falou que já reservou um espaço lá no camarote pro teu pai. Ah, o Zé é um querido, cara. É, mas eu duvido, mano. Zé é um querido. Mas imagina a cena, por exemplo, sua mãe dá um beijo no namorado na frente do teu pai. Teu pai não vai ficar com ciúme? Mano, há 28 anos atrás, eu acho que pode ser que não. Agora. Oi, estranho! Oi. Muito obrigado pela sua participação, obrigado também pela sua doação dentro do leilão de Natal do ano passado. Eu que agradeço aí a oportunidade de conhecer todos vocês e ver como é que esse aqui funciona aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Valeu, estranho. Obrigado. Vai a participação do Rogério Sisto do Santos. Sim, Sombra. Deixa eu mandar um abraço pra minha esposa, senão... Bicho pega, velho. Bicho pega lá em casa. Então, Juliana, te amo. Amo ela. Amo ela. Nem fala nosso amigo RG. Você chegar lá com o cartãozinho, tapa na camurça. É, isso aí. Pega. Bom, obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado. E sucesso pra vocês aqui, mais 20 anos. Obrigado, tamo junto. Obrigado, Rogério. Estádio 97 volta amanhã às 5:30 da tarde, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo.